no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 66. Eu sou o Coveiro e finalmente, né, com um pouco de atraso, porque tinham me pedido isso já desde 2022, quando a série dela saiu, a gente vai falar sobre a Miss Marvel dos quadrinhos aqui no nosso podcast. Aqui é o Felga, e bom, enfim, assim como foi na série, é uma história bem bacana pra quem é adolescente. Acho que pra mim não é tanto assim. O Felga já quer pontuar que ele, sendo um dos mais novos daqui, é o mais velho também. Não, ninguém supera o Coveiro em idade. Aqui é o Paulo e o Felga é amargurado. É a vingança. Para quem devia estar falando isso aí, eu de vingança, né? Porque antes era eu essa pessoa. Não, mas é que você leu Miss Marvel e virou uma pessoa mais tranquila. E nosso convidado dessa vez aqui... Aqui é o João e vamos falar sobre a melhor personagem jovem dos últimos tempos da Marvel, porque olha... Ah, com exceção do Miles, né? E do Novinha. Então ali é a melhor trindade. Não fala assim. A gente teve lá o Sam lá, do Novo Nova lá. Teve alguns personagenzinhos legaisinhos aí, vai. Não trata tanto. Peraí, o Sam, ele tem dedo de Jeff Loeb, então por definição ele não presta. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, a gente não vai fazer um podcast sobre os campeões ainda. A gente tá aqui pra falar sobre Miss Marvel. Como eu comentei aí na minha introdução, certo? Realmente, 2022 foi muito cheio de podcasts, foi um ano muito abarrotado, séries, filmes, lotado demais pra gente poder encaixar. A gente tinha que escolher, ou a gente vai falar sobre a série ou vai falar sobre os quadrinhos. E agora em 2023, dadas as circunstâncias da atual situação de Hollywood, e aproveitando que a gente tá chegando aí num mês antes, né, do filme das Marvel saírem, a gente falou assim, bom, chegou a hora de a gente falar, a gente tá devendo, né, e falar sobre a Miss Marvel, sobre a Kamala Khan, né, essa personagem que lá pro ano de 2014, acho que foi 2014 a introdução dela realmente nos quadrinhos, apesar dela aparecer rapidamente numa história em 2013, né, um finalzinho ali da história da Capitã Marvel, né, ela se tornou um ícone, né, em vários sentidos. Mas o mais importante é que realmente das heroínas adolescentes que, vamos dizer assim, chegaram, que foram introduzidos, incluindo o próprio Miles, né? Eu posso dizer que ela foi a que se tornou a mais premiada, é a que mais aparece em outras mídias. A gente pode dizer que, enfim, de animações, de séries agora, de action figures, de jogos também, né? Ela conquistou todos esses lugares. A gente pode até comentar isso brevemente lá no final, né? O alcance dela com umas premiações. Mas a gente, pra começar, pra sintonizar as pessoas aí sobre quem a gente tá falando, a gente vai começar bem do começo de onde surgiu essa ideia, tá? Eu vou aproveitar aqui e pedir ajuda ao Paulo, João, enfim, quem deu uma lidinha nas histórias de bastidores pra me ajudar aí, tá? Mas o que eu sei, e boa parte do que a gente sabe, na verdade, vem de entrevistas, de muitas vezes de documentários do Disney+, teve muitos falando sobre, enfim, a criação de personagens femininas, teve um que foi aquele do meio, né, que teve um dedicado só sobre projetos da Marvel, com criações que teve a participação primordial, principal de mulheres, né, e aí se destaca um nome aí que é a Sana Manat, tá? A Sana Manat, que é descendente de paquistaneses, os pais dela eram paquistaneses, mas ela é de Nova Jersey, ela contou essa história com um colega de trabalho dela, que é o Stephen Walker, não sei como é que se pronuncia o nome dele, e que é editor também da Marvel, acho que ele foi editor boa parte do tempo do Homem-Aranha. E aí, eles conversando, ela contou a história de vida dela. E aí ele meio que estimulou, pô, a gente devia, sei lá, se inspirar nessa história aí de uma descendente de, enfim, de árabe, de muçulmano, né? E que veio pra América, que, digamos assim, tentou a vida num lugar diferente, num lugar melhor. Os pais vieram, na verdade, né? E ela nasceu aqui. E falou assim, pô, a gente podia, sei lá, se inspirar nessa sua história e criar uma heroína da Marvel pra isso. A gente já tinha, vale ressaltar, já tinha outras heroínas com a origem muçulmana, né? A gente tinha o quê? A Pó dos X-Men, né? Quem mais a gente tinha? A Monet, né? Que é dos X-Men, ela vem antes, inclusive, da Pó. Então, acho que a maioria até eram mutantes mesmo. E a... Tinha uma aqui que tava com a Excalibur. Tô conseguindo lembrar aqui o nome agora. Sei. Eu lembro agora quem é. Que ela virou o nome, qual de nome dela virou Excalibur, né? Que é do MI-13. Achei aqui o nome dela. É Faiza Hussain. É isso. Tinha esses personagens, só que eles nunca foram personagens de histórias de destaque, história solo. E aí, aproveitando que o Walker achou interessantíssima a história dela, né? De vida dela, falou, pô, isso seria legal. E aí foram atrás, meio que foi uma coisa meio encomendada, né? Falou assim, a gente quer criar uma super heroína muçulmana e que ela seja a principal de sua história, não seja uma personagem coadjuvante, assim, lateral. E a gente quer que se crie toda a história de background dela, explorar as coisas da família, explorar as coisas de como é ela se acostumando com as tradições dela, com também com a cultura americana, o choque, por aí vai. E aí foram atrás da Willow J. Wilson e falou assim que a Willow já era uma escritora ascendente, né? Ela já estava fazendo um certo sucesso, já recebia destaque de crítica. Na época ela ficou bem conhecida pela graphic novel Chiron, que ela ganhou vários prêmios. E aí, ela é uma muçulmana convertida. Se eu não me engano, ela não veio de lá, mas ela é uma muçulmana convertida. Eu não sei a origem de onde ela nasceu. Enfim, conhecendo a cultura, sabendo bastante coisa, eu disse, bom, vamos aproveitar isso aí e vamos criar essa história. E convidaram um desenhista que já tinha um bastante renome, talvez era o nome mais conhecido ali do que a Wilson até, que é o Adrian Alfona, que fez nome com Os Fugitivos. Então, eles desenhavam bem garotos, adolescentes, por aí vai. Então seria perfeito esse casamento pra fazer essa história, né? E pra quem vê as primeiras histórias, né, do primeiro encadernado, pelo menos, vê muito desse toque que ele tem, que pra mim lembra um pouco até de quadrinho europeu, né? E é meio que um quadrinho que é feito, direcionado, né, pra atender o foco do público, não só adolescente, mas adolescente feminino. Claro que de um jeito que se escreva e que, na verdade, outras pessoas do âmbito fiquem curiosos para ler essa história, para aprender mais, porque essa coisa que envolve sempre uma cultura diferente acaba sendo atrativa e você quer aprender mais, quer conhecer mais, ter um espírito curioso para isso. Aí nasceu a história de origem da criação da personagem. O que o Coveiro tá querendo dizer, pessoal, é que diferente da série, a história era boa, não era uma sala de aula. Não, de fato, a base que tem nos quadrinhos ainda não chegou num patamar que merecia pra série. A série ainda tem que tomar mais sustagem, tomar mais Biotônico Fontoura pra ficar no alcance do que merecia mediante o material dos quadrinhos. Tem ainda potencial pra isso. Vamos ver, né? A gente tá durante uma gravação de podcast aí que se prometeu ter uma reforma completa na estrutura criativa das séries do UCM, né? Que vão pro Disney+. Vamos ver o que é que surge aí em potenciais novas temporadas, né? Mas voltando aqui pra a história, eu queria que o Paulo me falasse um pouco de como é que a G. Wilson entrou nessa e os planos iniciais dela antes de, digamos assim, firmar como é que seria a história da Kamala Khan nos quadrinhos. Então, basicamente, pessoal, depois que foi decidido que ia ser a Willow Wilson que ia fazer isso, e qual seria a base, basicamente a criação da Kamala Khan foi uma sequência de nãos que o editorial fez pra Willow Wilson, e aí, tá bom, tá bom, tá bom, faz do jeito que eles querem. A primeiro ponto é que ela já tinha uma ideia de fazer uma história mais nesse naipe. Só que ela queria que fosse um adolescente, que fosse descendente de árabes, que morasse em Michigan. Curiosamente, que nem a própria G. Wilson. Mas aí o editorial, não, tem que ser paquistanês, tem que ser de Jesse, porque a gente quer que seja a Sarah. Mas deixa eu só aí te falar uma coisa, Paulo. As duas nasceram em Nova Jersey. Acabei de conferir que a Willow também é de Nova Jersey, então... Mas ela deve ter crescido em Michigan, porque ela enfatizou até o nome do subúrbio de Michigan, que ela queria que ela morasse. Uhum. Aí depois disso, aí a Willow falou, tudo bem, então, já que ela não... já que ela vai ser paquistanesa, beleza. Mas ela pode ser mutante, então, né? Aí o pessoal, não, mutante não, porque mutante é da Fox. A gente não quer dar esse personagem pra Fox, não. Vai ter que ser uma inumana. Aí... Mas o que são inumanos? Ah, é um grupinho aí, meio maluco. Aí ela foi estudar essa menina, mano. Que merda. Mas tá bom, né? A vida, pagar boleto é assim mesmo. Aí ela foi lá e mudou pra ser uma paquistanesa, que mora em Nova Jersey, e é inumana. Aí chegou na parte, vamos trabalhar agora o nome dela. Primeiro ela pensou, ah, tal se ela for fã do Reed Richards e chamar Miss Fantastic. Miss Fantastic. Aí o pessoal olhou assim, não, cara, mas por que tem uma brand aqui, a Miss Marvel, já que a Carol Danvers vai virar Capitã Marvel, tá meio que sobrando. Ia ser um bom a gente manter, porque a gente manteria o título à venda e tudo mais. Aí a Wilson também falou, tá bom, vai ser Miss Marvel, ok, vou mudar tudo agora, ela vai ser fã da Carol Danvers. E foi mudando, mexendo, aí, beleza, eu criei aqui uma história, mas como é que vai ser a origem dela? Ah, a gente tá fazendo aqui uma mega saga que vai gerar um monte de inumano. Você só precisa linkar com essa mega saga e vai dar tudo bem. Ela, tá com a mega saga? Que merda. Aí, quando, se vocês forem ver, essas questões é criatividade do Paulo, tá? Liberdade criativa dele, tá? Eu acho que a Gil Wilson não tava faltando palavrão assim. Mas se tu for olhar, o... Assim, na história, ela coloca os inumanos com tamanha boa vontade que, assim, leva uns 10 edições pra você saber que são inumanos. Sim, sim. Tipo, é simplesmente uma varinha mágica. Na primeira edição, no lugar da Névoa Terrígena, ia ser a mesma coisa. Sim, é bem curioso isso. Na verdade, é o seguinte, o alcance da Névoa Terrígena, acho que acontece como numa forma de um epílogo na edição da Capitã Marvel daquele The Sul Deconi. Curioso é que demorou quase um ano, né, pra sair a revista. E a Panini demorou ainda mais tempo ainda, né? Se eu não me engano, acho que a Panini demorou quase por volta de 2 anos pra sair aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem alguma data aqui no meu encadernado. Mas eu acho que foi isso, acho que foi... Ah, não, até que demorou pouco. Foi em 2015 ainda. Então demorou mais ou menos um ano aí. É porque no caso da Kamala, é porque assim, não é defendendo a Panini, mas eles também resolveram fazer... lançar encadernados. Então, às vezes, tinham que esperar fechar o encadernado e publicar o encadernado lá pra poder fechar o encadernado aqui. Sim, eu acho que assim, depois que ela começou, depois de um ano, e que ela começou a realmente receber os louros, digamos assim, sendo elogiados, ganhando prêmios e por aí vai, falou assim, não, vamos deixar pra ser bem fechadinho e sem encadernados. Inclusive, ela ganhava encadernados enquanto a Capitã Marvel, que, digamos assim, foi de onde ela se inspirou, né, ainda tava meio que enfiada num universo Marvel da vida. Pra complementar, eu acho que é legal também o que eles fizeram com o marketing, né, que foi muito forte. Da personagem, porque ela era mais famosa, né? Ela já era famosa antes dela ser lançada, né? Eles fizeram realmente uma grande divulgação ali pra mostrar que realmente era uma personagem diferenciada, que ela tinha realmente um cuidado maior, né? E antes dela ser lançada, a gente já tinha um marketing muito forte, né? Por exemplo, pegar o exemplo da minissérie que está sendo agora do Hickman, que tem realmente um marketing muito forte no trabalho que eles estão apostando, né? E realmente, quando você tem o marketing e depois a qualidade do trabalho, né? Porque, querendo ou não, os roteiros da J. Willow Wilson são muito bons. E a gente também tem o artista que agora eu vou esquecer o nome, mas também ele tem uma arte diferenciada que você consegue ver que, sei lá, adolescentes são adolescentes, né? Tipo, ele desenha assim, as pessoas de uma forma um pouco mais cartunesca, mas, tipo, com o tempo você acaba acostumando e você gosta bastante da arte, sabe? Passa a gostar bastante da arte. E eu acho muito, muito bom o jeito que eles planejaram. Que nem eu falei, eu acho uma das personagens jovens da Marvel melhores planejadas ultimamente, porque, sei lá, a gente teve, sei lá, a tentativa dos X-Novinhos, sabe? Por exemplo, que eu acho péssimo, que trouxeram os X-Novinhos. O presente não deu certo, porque não tinha como você se identificar com eles. E a gente precisa ter essa identificação, né, dos personagens. E a ideia também de ter uma personagem que ela é uma adolescente, pra você conseguir atrair novos leitores, né? Adolescente seria a próxima da idade ali. E você ter personagens que são adolescentes, que tem ali aquela questão da ela é meio marginalizada, né? Então, tipo, ela não é nem de uma cultura, nem de outra. Tipo assim, ela faz parte das duas. Só que, por exemplo, na casa dela, ela é muito americana. Mas pros americanos, ela, tipo, é muito paquistanesa, sabe? Então, aqui você tem que ter um cuidado maior, né? Que nem quando o Grant Morrison lá criou a Pó, né? Ela tinha aquele hijab lá. Eles falavam que ela era do Afeganistão. Mas quando você analisava o hijab que ela usava, não, nem condizia com o lugar que ela utilizava, né? Porque cada país ali tem um hijab, assim, que conversa com a própria cultura. E aqui não, aqui realmente foi feito um trabalho muito mais... Mas só pra defender o Morrison nessa... Jogue a culpa no cara que desenhou ela, que era o Ethan Van Sciver. É, esse cara também. Você não dá pra defender. Você pega o maior trumpista do mundo... A gente já sabe que boa coisa não é, né? É. Exatamente. Se bobear, ele errou de propósito. Mas aí que eu digo, que aqui a gente teve uma... Mas olha só, passou pela mão do editor, né, Paulo? Então a gente não vai só dizer que o Van Sciver ignorou aquilo. Mas como na Marvel a gente já teve tigres na África, né, em determinado momento, essas coisas meio absurdas acabam acontecendo. A única coisa que eu aproveitar é falar que o João falou aí a questão da roupa. Tem uma coisa bem curiosa que é justamente que a, foi um pedido da Jill Wilson, né? Em que ela usasse uma roupa, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas não deveria ser uma burca. Ela falou, não tem que ser burca, ela tem que ser essa roupa, que é uma roupa que costumeiramente as adolescentes muçulmanas que estão na América usam. Elas não usam um véu totalmente fechado e por aí vai. Então ela pediu, primeira coisa, que não se transformasse essa heroína numa coisa sexualizada, porque o foco era para ser... É, realmente adolescentes garotas, era uma condição que ela obrigou, digamos assim, para poder aceitar a roteirizar a história. E a outra é que quando o Jamie McKelvey, que o Jamie McKelvey foi o que desenhou o visual da personagem, né? É, e quando ele foi construindo, disse que, olha, faz esse raio aqui da Miss Marvel. E aí usa essa roupa que eu pesquisei agora aqui, chama-se Swarma Kamis. Que é como se fosse um vestido longo, que é essa parte azul do vestido, do uniforme dela mais longo. E aí, a outra coisa aí que o Paulo falou, essa questão da condição dela se tornar uma Miss Marvel, eu não conhecia, tá? Essa história dela ser uma discípula do Reed Richards. Eu acharia muito esquisito, inclusive, se fosse assim. É o cara mais racista do universo Marvel ia ter uma discípula muçulmana? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Eu espero que os ouvintes saibam que é o Paulo. Mas, enfim, o lance é que já existia uma Miss Marvel nessa época que vinha da Avengers Initiative. Uma coisa assim, que era a Ultra Girl. A Ultra Girl, de repente, teve todo um arco de história naquela... Enfim, depois do registro dos super-heróis, né? Teria ficado sendo a Miss Marvel. E aí, de repente, vamos lá, coisas da Marvel. Esqueceram que ela tinha se tornado a nova Miss Marvel. Inclusive, ela usava a roupa da Miss Marvel, da Carol Danvers, né? Quando era Miss Marvel, na primeira versão. Sabe aquela de shortinho com o véu no pescoço, né? O véu não, sei lá, o cachecol no pescoço. Só que aí, enfim, como falou o João aí, havia essa ideia de fazer um supermarket, de introduzir, olha, essa é a nova Miss Marvel, uma heroína diferente e tal. Eles sabiam que ia ter um grande apelo cultural pra isso, e deram muita sorte de ter uma equipe criativa muito boa mesmo, tá? Ela, digamos assim, tomou conta, e eu nem sei que fim levou a menina lá da Ultra Girl, que era uma personagem realmente bem celeste, delícia da Marvel, né? E aí, aproveitando esse gancho para já começar a falar sobre o quadrinho em si, o Paulo contou aí sobre essa questão da briga. Vai ser inumana, não vai, por aí vai. Vale ressaltar, havia meio que realmente uma briga naquela época da Marvel Entertainment de bloquear, de falar qualquer coisa, nos quadrinhos particularmente, sobre mutantes ou personagens do Quarteto Fantástico, enfim, qualquer personagem que fosse da Fox, mas primordialmente mutantes, que era o que eles estavam ainda produzindo. Eles nem sonhavam fazer Quarteto Fantástico ainda. Então o Permuth falou assim, não vamos promover nada da Fox, porque na verdade a gente quer que eles parem de produzir as coisas, para quem sabe depois de um tempo sem produzir, os direitos autorais dos personagens voltam pra gente. Já era na fase da Disney, provavelmente o Permuth estava sendo pressionado para isso, e aí não teve jeito, criaram ela como uma inumana. Aproveitaram a saga do infinito, criaram toda uma mega arco, toda uma mega saga do infinito, para ter naquele momento lá, aquela explosão da névoa terrígena, quando Atlan cai, né, sobre a cidade, sobre Manhattan, né, sobre o rio, acho que é o rio Hudson que ela cai, e forma uma ilha local. E eles sabiam que iam produzir várias revistas, vários títulos dos Inumanos, e aos poucos começar a desestimular das pessoas verem X-Men. Pô, uma marca pesadíssima, uma coisa que dominou a Marvel por o quê? Décadas. Obviamente que eles não iam conseguir apagar, mas o Rick Permuth estava determinado nesse plano aí insano de não promover nada da Fox. Como se a Fox só rendesse as coisas da Fox, só rendesse o cinema, né? Se não tivesse mais nada com merchandise, com desenhos, com os próprios quadrinhos, né? E aí o que acontece? A gente, na primeira história da Miss Marvel, tem essa história vinculada, esse contato que ela tem com a névoa terrígena. Ela tá numa festa lá, adolescente, já tava meio que fora, digamos assim, da zona de conforto dela, tinha desobedecido os pais, tem um choque com esse contato com essa névoa, e não é uma coisa como acontece com os mutantes, né, que você tem esse choque com a puberdade, mas ela acabou coincidentemente sendo adolescente nessa época, e aí foi exposta. É curioso, porque o contato dela, a gente não vê o casulo, é outra coisa curiosa, né, Paulo? A gente sabe que naquela época os inumanos, eles entravam, os inumanos da Terra, tá? tá? Os neo-humanos, que eles chamavam. Eles entravam em casulos, eles saíam dos casulos pra virar os novos inumanos. É diferente do que acontecia com os inumanos originais, que eles passavam por todo um processo de tergênesis num aparato lá, num maquinário lá que os inumanos criavam, né? Você tá me dizendo que a origem da Kamala, ela foi numa festa que tinha uma galera esquisita, aí tinha uma fumaça estranha, ela começou a ter visões e ganhou poderes. Em que calorada? Mas dessa vez foi de verdade, não foi nada imaginado, não. Eu sei que é normal pra qualquer adolescente isso, mas não foi nada imaginado, tá? E curiosamente, como ela era muito, muito fã da Capitã Marvel, a coisa que ela mais imaginou no início foi a Capitã Marvel, né? E a Capitã Marvel, que era a Miss Marvel, né? Que ela disse que gostava mais da época do que ela tinha um uniforme de maiô. E curiosamente, ela se transforma na Miss Marvel daquela época, né? Da época do Chris Claremont, né? Quando ele escrevia as histórias. Claro que ela não se encaixa, ela é uma adolescente totalmente diferente, né? E ela meio que sente até uma aversão na hora. Digo, não, isso não combina comigo. Eu adoro o que eu vejo ela, eu adoro as fanfics dela, mas isso não combina comigo, né? E aí a gente tem as primeiras experiências dos poderes dela. O que não fica muito claro, que eu até hoje em dia, relendo as histórias, começo a ficar um pouco menos chateado com a mudança dos poderes. Primeiro, porque eles classificam ela como uma polimorfa, uma coisa assim. Que aí alguém, quando foi descrever, diz que ela tinha a capacidade de ficar grande e muito pequena e também esticar e expandir os membros, mas ao tempo de crescer eles. É um pouco diferente do que é do Reed Richards. O Paulo falou aí que eles iam associar com o Reed Richards, mas ela sendo uma polimorfa, o Reed Richards nunca fica pequenininho, por exemplo. A massa do Reed Richards não diminui. Já a da Kamala Khan, ela consegue ficar pequenininha. É tanto que alguém, quando foi uma entrevista dela falar como é que definiu os poderes da Miss Marvel pro editorial, foi dizer que seria uma mistura do Reed Richards com o Homem-Formiga, né? Que ela ficaria pequena, grande, só que ela podia crescer um membro, ficar muito grande, outro ficar muito pequeno, e por aí vai. E ela também tem um pouco de mística aí na história, porque ela muda a forma também do que ela quer. Mas essa questão da mudança de forma foi uma coisa que foi abandonando ao longo do tempo, e associando que quando ela mudava de forma, ela ia perdendo esses poderes à medida que ela ia usando o fator de cura dela. Tanto que mais recentemente quase ela não faz mudança de forma. Ela, pra manter o poder de fator de cura dela, vamos dizer assim, ela tem perdido um pouco essa coisa de transmorfa dela. Eu só ia perguntar pra ela, você realmente acha que ele não tem esse poder ou você é um cara que tem um ego de chamar Senhor Fantásticos e ia querer se encolher? Sabia que ia ter. Tá bom. Mas enfim, se você ver, você tem um pouco de diferença aí dos poderes. E quando você vai ver o desenho do Adrian Alfona, principalmente dele, outros desenhistas mantêm isso, tá? Isso vai se perdendo com o tempo. Quando ela cresce uma mão, cresce o pé ou coisa desse tipo, eu tava falando pros meninos, o efeito que dá é luminoso. Então não é só ela só esticar, é como se ela realmente ficasse uma mão amarelona assim e crescesse amarelona e desse uma porrada. Óbvio que isso pode ser só um efeito visual do quadrinho. Mas aí eu falei, poxa, será que na hora alguém viu isso na barra e falou assim, sabe o que seria legal? Que em vez de ser ela só crescendo e ficando com a mão amarela, porque não pode ser uma coisa meio externa, sei lá, imagina, né? E fazer ela tipo uma luz dura, né? Transformava isso numa extensão do membro dela, né? Uma mistura meio com a armadura dos X-Men, né? Não sei se isso foi realmente mudado para os filmes. A Sana Manate, ela também é responsável, ela é uma produtora da série de TV, né? Então talvez ela, no começo era para ser assim, mas acabou virando desse jeito, mas quem sabe na série de TV dá para ser assim. Não sei se é isso. Na verdade, recentemente a gente descobriu que o pessoal do MCU nem sequer lê os roteiros, porque só foram descobrir que não queriam uma determinada série Demolidor, depois que já tava gravado, filmado. Então, tu acha realmente que eles iam ler quadrinhos? Eles simplesmente olharam assim, eu queria um Lanterna Verde. Ah, vamos fazer isso então. Não, Paulo. Tanto que eles usaram vários exemplos, várias vezes a própria armadura dos X-Men pra dizer que emulou os poderes. Mas enfim, a gente tem então uma explicação aí da origem dos poderes deles serem inumanos. É uma que realmente uma pressão editorial. E teve a pressão reversa agora, né? Porque já que os inumanos não estão tão em alta, depois da, de ter no UCM ela virado mutante, né? Já sabemos mais recentemente que ela agora é uma híbrida, né? Ela é meio mutante, meio inumana, né? É uma coisa meio Namor, né? Que Namor também, ele é mutante meio porque ele é híbrido, né? Ele é meio de dois reinos assim, né? Atlante humano vira mutante, mas enfim. E aí tem essa explicação dos poderes dela aí. Eu acho que pra começar aí o arco do nada normal, a gente tem que começar falando um pouco aí sobre essa origem, como todo personagem de quadrinhos de super-herói, né? Sobre a origem dos poderes e sobre os poderes em si, né? Eu assim, como eu tô dizendo, eu não me sinto, vamos dizer assim, como público-alvo da revista, mas a revista ela é muito boa, muito bem desenhada e ela é muito bem construída, né? Ouvintes, eu vou dizer porque o Felga, no meio desse podcast, daqui a pouco, por que que o Felga não gosta da Miss Marvel? Aguardem. Eu não tenho nada contra a Miss Marvel. Eu não tenho nada contra. Eu vou dizer o que motivou o Felga a criar ódio. Vocês vão saber no meio desse podcast. Ódio. Eu tenho medo de se associar o Felga com um certo personagem. Você vai entender no meio, mas vamos lá. Tá bom, então. Eu também quero entender, Cover. Eu tô querendo entender esse meu ódio também. Então, ela é muito bem construída toda e tal. É claro, tem toda essa questão de não poder associá-la aos mutantes, aos X-Men e tal, por causa do momento. Tinha a questão do infinito e tinha que aproveitar isso. Mas se a gente for ver, ela foi o que sobrou desse momento. Né? Que fizeram baita de um estardalhaço, não sei o que, tal, durou 3 anos aí, e no final das contas, acabou a franquia principal continuando, que são os X-Men, né? Pra variar. A gente, talvez, que continua acompanhando os quadrinhos, deve saber, mas os inumanos, a maioria deles estão mortos, né? Principalmente os principais, a família real, se eu não me engano, tá todos mortos. E aí você me pergunta, quando é que aconteceu isso? Tem uma minissérie chamada A Morte dos Inumanos, e o Paulo aí, o João puder até detalhar depois, detalhe aí, mas é meio que o efeito reverso de rebote, né? A Marvel TV saiu da jogada, o Ike Permuta não tá mais de lá, parece que o Kevin Feige, quando assumiu, falou assim, tiraram das minhas mãos o filme dos Inumanos, agora vou me vingar. Ué, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, chegou, assim, depois que o Ike Permuta saiu e tudo mais, o pessoal viu aquela foto do Epilo Web com a peruca da Medusa, agora o pessoal, não, chega, temos que destruir isso, nada pode sobreviver a isso, vamos limite, eliminar, né? A franquia e fingir que nunca existiu, tudo tem limite. Tudo tem limite. Aproveitando, assim, só esse parênteses rapidinho aqui antes de seguir em frente, tem um livro daí que é muito interessante, eu tô lendo alguns enxertos, mas eu vou ver se eu consigo adquirir ele, queria que traduzisse, né, que é o MCU, o Reino da Marvel Studios, uma coisa assim, que é uma biografia não autorizada lá, e aí conta que, por conta dessa maluquice do Ike Permuta, que eu já falei pra vocês, né, que ele queria que só falasse de Inumanos por aí vai, ele meio que deu um ultimato pro Kevin Feige fazer o filme, olha, faz isso aqui, aí o Kevin Feige falou assim, não, meio que já tinha muita treta entre o Kevin Feige e o Ike Permuta, né, uma briga de poder, aí ele falou, não, mas cada um em seu tempo por aí vai, e quando teve o primeiro momento em que o Inumanos mudou de data, por conta daqueles atrasos que começou a acontecer naquela época, né, vale ressaltar que o Inumanos foi anunciado naquele evento que anunciou a Guerra Civil, que anunciou Pantera Negra e por aí vai, ia sair em 2019. Mas quando teve a primeira mudança de data, o Ike Permuta fez o escarcéu lá na Disney, falou, olha, a gente quer estabelecer essa franquia pra vocês terem mais uma IP pra trabalhar. Conseguiu que o tal do Conselho Criativo da Marvel, que era a única coisa que tinha poder acima do Kevin Feige, ou seja, o Joe Quesada, o Jeff Loeb, o próprio Kevin Feige também deveria participar disso aí de alguma maneira, né? E o Ike Permuta e outros cabeças lá, o Alan Horde, sei lá quem fazia parte disso aí, meio que voltou assim, não querem, mas tá aqui, ó, tem uma proposta da IMAX de a gente pegar e produzir uma série de TV com as câmeras IMAX e a gente vai fazer com que isso estreie no cinema e continue na ABC. Só que o que acontece? O orçamento não era tão grande, pro primeiro episódio sim, mas pro resto não. Aí foi aquela série do Inumanos em que a Medusa tinha que cortar o cabelo, os Inumanos perdiam os poderes no meio do caminho, o Dentinho se acidentava e aí tinha que levar o Dentinho pra Átila pra se recuperar, porque não tinha orçamento pra fazer CGI pra isso tudo. Cara, assim, só uma pequena parte, 2 minutos, por favor, sobre esse filme, que é o máximo que a gente pode falar sobre esse filme. Assim, a franquia Inumanos, ela sempre foi, desde os anos 60, algo problemático barra datado. É porque Kirby, ele tinha realmente um certo tesão por civilizações escondidas, teocráticas, que tivessem sistemas de casta. Ele fez isso com Inumanos, com, às vezes, Asgard, os novos deuses eram assim, os Eternos têm um pouco disso, mas o negócio é que os Inumanos, Thanos, de todos esses, era o mais problemático, porque heróis, entre aspas, eram a família real e tinham escravos que eram do mesmo povo, simplesmente deram azar. Durante a adolescência, e não, agora vocês são escravos e vão ficar debaixo da terra, foda-se. E, assim, já era um material bastante complicado de se adaptar. Vai, você vem e traz pra sensibilidades atuais. E você se mantém do mesmo jeito e ainda quer vender que o vilão é o cara subversivo, que não tem poderes e que quer acabar com esse sistema de castas e dar liberdade pro escravo. Cara, é assim, tipo, todo mundo torceu pro vilão. Foda-se, o que fosse acontecer. A verdade é essa. E ainda mais que era o ator mais conhecido na época, porque era de Game of Thrones lá, né, o Maximus. Exatamente, lá. Era o melhor ator, era o mais conhecido, apesar dele estar interpretando um psicopata do Game of Thrones, ali, uhum. Era o mais carismático, e assim, cara, você olhava assim, só pela sinopse, cara, vocês estão querendo que a gente torce pros nazistas? Vai tomar no cu. Vai, Felga, continua. Então, só sobrou ela, né? E assim, é interessante que ela, por enquanto, ela tem resistido mais do que outras criações, né? Se a gente for parar pra pensar, claro, teve, vamos dizer assim, os Jovens Vingadores não estão mais unidos como equipe e tal, mas destaque ainda tem, né? Talvez o Rooklyn como imperador, lá o Icano lá do lado dele, mas não tem um destaque assim igual ela. Os Fugitivos, que foi uma outra aposta, inclusive o Alfona, era um dos criadores, né? Mas era outra geração, né? Os Fugitivos já era bem mais longe, né? Então, mas eu tô dizendo assim, criações, vamos dizer assim, mais recentes, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? E, de certa forma, eu não ouvi mais falar, né? Teve aquele boom, cresceu, virou até série, certo? Mas não teve, vamos dizer assim, o mesmo impacto que teve a Miss Marvel, né? A Miss Marvel, como você falou no início, ela acabou tendo bastante... Ela foi para outras, né? Antes mesmo da série, né? Ela já tava em outras mídias. Querendo ou não, a Marvel nunca deixou de apostar nela, né? Não, certo. E merecido mesmo, porque é um personagem muito bem construída, né? O fato de eu não, vamos dizer assim, nossa, coisa, talvez pela minha idade, sei lá. Enfim, não é mais aquela... Não, eu vou dizer depois. Vá, continue. Então você vai revelar pra mim também, tá? Mas a história é bem construída. Tem, vamos dizer assim, começa com toda aquela coisa, eu quero ir pra uma festa, tenho 16 anos, porque conflito de pai, mãe, principalmente a mãe, né? Que acho que ela pega bem mais no pé dela do que o pai, né? Isso também é algo que acabou sendo transposto pra série, né? Mas aqui tá bem, bem melhor construído o relacionamento pais e o irmão, né? Certo? O irmão é realmente o devoto muçulmano. Acho que ele é até mais devoto muçulmano que os próprios pais, né? Ele é uma pessoa realmente mais devota que os próprios, vamos dizer assim, que os próprios pais. Os próprios pais até, assim, não dá pra dizer que são super liberais, né? Mas em relação a criação, a própria Kamala, ela tem uma criação bem mais liberal do que se fosse, talvez, no Paquistão, enfim. E aí tem lá o acidente, acontece as névoas, ela cheira lá a fumacinha lá e tal, e aí acorda com poderes, tem umas visões lá com os Vingadores, mas enfim. E aí ela tem que começar a lidar. O engraçado é que ela acha que tava bêbada, que ela tinha bebido um golinho só que os amiguinhos foram dar pra ela lá, ela cuspiu, né? Nossa, eu fiquei bêbado, mesmo cuspindo. Que ela demorou, praticamente as sei lá, 6 primeiras edições, ela não associa nunca que foi a névoa que transformou ela. Ela acha que foi outra coisa. Ela não consegue imaginar. Como eu falei, né? Ela não aparece o casulo. Aparece toda essa coisa emblemática, assim, essa coisa figurativa. E enquanto a gente sabia que os outros inumanos apareciam casulo, eles quebrando o casulo, por aí vai, não aparece ela no casulo aqui nessa série. E aí, eu acho que foi a jogada da G. Wilson de deixar sempre em dúvida. Então, e aí depois, mais pra frente, ela encontra o Wolverine, e aí, enfim, deixou na dúvida até determinado ponto, alguém deve ter falado assim, tem que falar que ela é inumana, certo? Porque senão a Fox vai levar o personagem, a Fox tá precisando de personagem, certo? E que então, é muito pra bater na gente. Nessa época a gente sabe, os X-Men estavam com os roteiristas mais ruins possíveis. As histórias, tirando talvez o momento lá que teve o Bendy lá, mas já era um Bendy já em fim de carreira. Coisa, foi um período inesquecível. E quem é que tava nessa época dos X-Men? Acho que era o Kieran Gillen, será? Por aí. Não, era, né? Era o Bendy já. Já não, era o Bendis? É, porque era novíssima Marvel. Sim, porque é novíssima Marvel, né? E é depois do... É o All New Marvel, né? Que é depois do... Ah, Marvel Now já era o Bendis, já. Então, aí já era o Bendis, assim, não era o Bendis, sabe? Paulo odeia tudo do Bendis, quase tudo. Mas já não era aquele Bendis, sabe, que a gente estava acostumado. Depois do cerco, ele já começou a, né, enfim. Apesar do que o arco dos X-Men dele começa muito bem, mas aí depois não acaba se perdendo, né? E aí, junto com ela, também foram introduzidos outros personagens, né? De jovens, assim, só pra lembrar, né? Tivemos, acho que o Nova é mais ou menos dessa época também. O Miles, certo? E hoje, tecnicamente, os dois personagens que, vamos dizer assim, têm destaque, muito destaque, é ela e o Miles. São os dois personagens. Eles vieram pra ficar. Eles aparentemente, vai ser difícil tirar do jogo, vamos dizer assim, tirar do jogo. O Miles já tá consolidado, é o personagem principal de uma animação, de duas animações praticamente, certo? Tem agora, tá em jogo, com destaque e tal, certo? Não é simplesmente, um sidekick do Homem-Aranha, é um personagem que se firmou. E ela é a mesma coisa, certo? Apesar do nome e tal, ela não é o sidekick da Capitã Marvel, vamos dizer assim, né? Então, foram dois personagens que, vamos dizer assim, acabaram se estabelecendo. Diferentemente de vários outros, né, que a gente vê aí ao longo do tempo, que a Marvel tem estabelecido. Nem todos os colegas deles dos campeões. Praticamente todos os colegas dos campeões. Todo mundo ou flopou ou vai flopar em algum momento. Alguém ainda lembra do Amadeus Cho, por exemplo? Pois é. E é um personagem que já é de outra era anterior, mas só que de repente transformaram ele em um novo Hulk, né? Que depois virou o não sei nem como era o codinome dele, mas é tipo uma coisa tipo assim, músculos, né? Sei lá, Mookie, sei lá como é que traduziram isso aí. E aí tem a Vivi Visão, também talvez seja uma personagem que ainda fique por aí porque é bem diferente, mas a Coração de Ferro, que não era dos campeões originais, mas deram um jeito de encaixar ela depois. Tem esse destaque que tem os seus... O que mais flopou dos campeões foi o Ciclope, né? Mas ele já nasceu flopado. Aí é, enfim, cada um, né? É o Ciclopinho que tá falando, o Ciclopinho flopou, convenhamos. É, o Ciclopinho, bom, mas também, né, desastrado, vai. Do jeito que foi, enfim. E aí, então, tem toda essa construção dos relacionamentos. O primeiro número, ele é bem, assim, focado na origem pra poder funcionar, né? E o resto, e aí, vamos dizer assim, depois que você construiu uma base boa, o restante acaba sendo até um pouco mais fácil de desenvolver. É, o que eu acho mais interessante na criação da personagem é que ela é diferente dos demais personagens, porque ela, como a gente já falou, né, ela tem uma base toda construída, bem estabelecida. E uma coisa que, né, que o Fagor deu o exemplo aí de outros personagens jovens que vieram antes, é que ela faz coisas de pessoas jovens, sabe? Tipo, você vê ela fazendo coisa, tem uma vida jovem, tá? Uma vida de adolescente normal, vez de uma pessoa normal. Então você consegue ter essa proximidade com a personagem, então você consegue se identificar com a personagem. Sei lá, você tinha lá os Jovens Vingadores, mas não mostrava muito eles no dia a dia, tipo, realmente só uma versão, tipo, de Vingadores, só que você falava que eles eram mais jovens, porque sim, sabe, porque você precisava ter personagens que são teoricamente mais novos, mas aqui não, aqui, que nem o Miles, por exemplo, também é outro personagem que você vê fazendo coisas do dia a dia, coisas de adolescente, né, e por muito tempo também que a gente teve ali o Peter, né, que ele não fica naquele vai e não vai, e a Kamala também, ela também tem a nova síndrome de Peter Parker, né, porque eles também não deixam a personagem evoluir também muito, porque vocês chegaram a ver não vou dar muito spoiler, mas que nem agora atualmente, eles querem colocar que ela tá indo pra faculdade, mas ao mesmo tempo eles falam, mas ela não tá indo pra faculdade, tá indo, tipo, uma como é que eles falam lá? É, tipo, uma teste de faculdade, sabe? Tipo, umas coisas nada a ver. Então, é que eles querem ter essa personagem, porque eles não conseguiram acertar em outros personagens ainda, com essa vida de adolescente ainda. E aqui eu acho que foi muito bem construído, né? Porque você tem lá ela indo numa festa, e ela é muito inocente, então, tipo, ela tá descobrindo ainda muito o mundo, sabe? Ela é realmente essa visão de, né, uma menina que é representativa, né? Porque você tem um monte de personagens brancos, né? Hétero, normativo e tal. E aqui não, você tem uma personagem que ela é desconstruída, né? Tipo, ela vai desconstruir e que ela consegue ser muito cativante, porque ela, o roteiro torna ela, tipo, engraçada, divertida, porque você se identifica com ela. Ela tá ali, ela gosta dos heróis, né, dos heróis ali do universo Marvel e tal, porque ela vê eles, assim, com grandeza, tipo, nós, sabe, tipo, vendo aqui a visão dos quadrinhos, assim, como, que legal, né, tipo, ela tá vendo, ela vai conhecer o Wolverine, tipo, nossa, caramba, você é o Wolverine. Eu acho um pouco estranho ela gostar do Wolverine, porque, né, um personagem ali meio sanguinolento, mas ela, nossa, meu Deus, você é o Wolverine, que foda, que incrível, sabe, eu escrevi aqui uma fanfic sobre você e, nossa, que legal, né, ele fica, tipo, e aí, como é que foi a fanfic? Tipo, Wolverine com a Tempestade, né, isso? É, da Wolverine da Tempestade. Curiosamente, depois eles ficaram juntos, né? Ei, aí, mas só uma coisa, essa é a cena que mais prova que ela não é, pelo menos, uma leitora de quadrinhos padrão. Porque ela teria olhado pro Wolverine, você está descaracterizado, essa armadura não é assim, onde está o azul, cadê o seu fator de cura? Está tudo errado, você estragou minha infância, Wolverine. Aí, embora com raiva, chorando. Ela não é, na verdade, para o que você quer dizer, ela é realmente adolescente, ela não é o velho que acha que é adolescente ainda, é isso que você tem que dizer, não é isso? Que é esse pessoal que reclama. Sim, e... Mas eu ia realmente achar engraçado alguém falando isso pro Wolverine, eu ia. Mas eu acho legal você falar isso, João, porque realmente a G. Wilson falou que quando foi pra criar a estrutura familiar dela, ela é hoje realmente um reflexo do que o Homem-Aranha foi. O Homem-Aranha foi pro adolescente do Queens, que era realmente um pobre lascado e que tinha que estudar e trabalhar pra viver, e aí no caso dele ainda tinha os problemas de saúde da tia e por aí vai. Era uma coisa que criaram lá pro reflexo daquela época lá, que é bem diferente de hoje, que o adolescente de hoje tem outros problemas, né? Você vê que quando chegou, ela principalmente, que ela vem de uma cultura que ela é muito presa, quer fugir. É engraçado que, acho que, não sei quem foi que falou aí, que ela tem essas tradições familiares, mas ela, por ser também americana, ela fica ainda na tentação. Então, uma das primeiras falas dela é ela cheirando a salsicha, que é uma carne de porco, no caso ali, mas ela não pode provar. E a amiga dela, a principal amiga dela, que também é introduzida aqui, que é a Nakia, que é um pouco diferente. A Nakia, eu acho que é muito mais parecida, enquanto a Miss Marvel é parecida com a Sana Manati, eu acho que a G. Wilson criou a Nakia pra parecer com ela. Que ela é uma que luta pelos direitos das mulheres, mesmo sendo muçulmana. Diz que a família da Nakia, não diz a origem de onde veio a família dela, mas a origem da Nakia, da família, é muito mais liberal do que da família da Kamala. E ela que escolheu ser daquele jeito, ela que escolheu usar o véu, ela que escolheu usar, digamos aqui, aquele visual e se prender mais às tradições, sendo uma mulher, do que a Kamala, que, digamos assim, é obrigada pela família. Como eu não li a segunda parte ainda, a gente vai gravar um podcast ainda sobre isso, não sei se vão explorar mais da Nakia, mas é o caso quase padrão da G. Wilson, que a G. Wilson, a origem dela não tem nada a ver com muçulmanos. Os pais dela, eu acho que eram, acho que protestantes de Nova Jersey, ou coisa desse tipo. Ela, por um bom tempo, ficou ateia e se converteu ao islamismo já adulta, entendeu? Então, eu acho que a Nakia foi criada aí pra... Já que não querem que a Kamala fique muito parecida comigo, fique com a Manat, pra que eu seja a Nakia, né? E aí, as grandes conflitos que ela diz que criou pra Kamala, pelo menos da parte familiar, né, da adolescente, além desse choque cultural, ela tinha um irmão que era muito corretinho e que, digamos assim, é aquele problema, né, quando você tem um irmão mais velho, de você nunca seguir alcançar o que o irmão é, porque ele era todo certinho e por aí vai. A mãe já tinha problema com ela, porque achava que ela ia se desvirtuar demais, tinha medo que ela arrumasse um menino e os meninos fizessem coisas sacanas com ela, e aí destruísse, digamos assim, o futuro dela. E o pai já era, digamos assim, menos religioso, parece ser menos religioso, mas ele é muito arraigado às tradições. E o principal, ele queria que ela tivesse realmente um bom casamento e estudasse para virar médica. Então, tem esses conflitos que são provavelmente os conflitos que elas duas, a Wilson e a Sana Manati, tiveram para criar essa história. E aí, claro, tem os amigos que a gente também vê sendo explorado aqui, os amigos da escola. O principal amigo dela, que é o Bruno Carelli, que é outro tipo de imigração, né? Ele é imigrante de italiano, né? Só que é apaixonadíssimo por ela em segredo. Tem a Nakia, tem a Zoe, que é a menina, é a nova buller da história. Antigamente as bullers eram aquelas meninas malvadas que viviam se amostrando e por aí vai. Só que, como a Nakia identifica, ela é a buller que passiva, né? Quer ser sempre muito amigável, muito certinha e por aí vai, mas quando pode dar uma alfinetada. É tanto que na festa ela não se contém e faz uma piadinha pra ela, dizendo: olha, finalmente você tá deixando de lado sua família, aqueles arcaicos, alguma coisa desse tipo. E aí que deixa a Kamala mais pirada ainda, e aí acontece tudo que acontece, dela fugir toda nervosa, toda atrapalhada, e ainda mais ganhar os poderes no pior momento pra ela ali. Só pra complementar uma coisa também que você já deu contexto e eu acho que é legal a gente salientar, é que aqui ela é diferente também dos demais personagens, porque ela tem a família bem estabelecida. Então, a maioria dos conflitos que ela tem são conflitos de família, sabe? Que é normal que, né, os adolescentes acabam passando ali, e todo mundo que é humano e tem uma família ali, acaba passando aí por alguns entendimentos, às vezes um choque de gerações ali. Então, você falou, tem problemas ali com a mãe, com o pai, e não necessariamente uma coisa ruim, mas é uma coisa, tipo, uma questão de adolescente mesmo, sabe? Ela tá ali querendo descobrir mais o mundo, e ela tem uma família que ela tem uma cultura diferente de onde ela tá estabelecida, porque ela não mora no país onde a cultura dela é predominante, ela mora no, né, num país onde a cultura é muito forte no American Way of Life, então, tipo, ela fica ali na beira desses dois, fica ali nesse abismo, e acaba tendo essas contradições por conta de realmente choque de gerações. Então ela tem uma família bem estabelecida, que eu acho, né, interessante, porque sempre tem aquelas histórias trágicas, né, que nem tipo, ah, morreu todo mundo da família, só sobrou tal pessoa, e tipo, por isso que a pessoa vai decidir virar uma super heroína, sabe? Então, não, é que é até engraçado que isso acaba até motivando ela com o tempo, né, a ter a estrutura dela como heroína, né? Que nem tem aquela cena lá onde ela bebe, né? E logo depois ela tem ali aquelas alucinações, acaba se descobrindo ali com seus poderes. Tenta, né? Na verdade, né? Ela tem toda essa crise de identidade ainda, né, de descobrir quem que ela é, porque ela acaba se vendo ali como a Miss Marvel, porque é quem ela quer ser, mas ela não entende quem ela é, na verdade, né? E aí ela encontra a Zoe, né? Que acaba ali caindo ali no lago, e ela vai com a Miss Marvel, né? Ela faz o braço dela crescer ali e salva a Zoe. E é aquele momento que ela pega e ela lembra do que o pai dela ensinou pra ela, sabe? Então é toda a estrutura familiar dela, que é tipo, é basicamente o momento ali do tio Ben com o Peter, sabe? Ela lembra ali de uma citação do Alcorão, né? Que é... Não vou usar o sinônimo Bíblia, mas é realmente um livro ali que eles usam realmente pra questão da fé deles, né? E eu acho interessante, porque a partir daí você vai construindo a personagem, ela vai tendo mais e mais camadas, e ela consegue ter essa ligação com a família dela, né? Que nem você falou, o irmão dela é um religioso muito, muito, né, devoto, enquanto o pai dela não é tanto, ela, né... Ela vai, por exemplo, na mesquita lá, ela se sente, né, infeliz, porque ela ainda tem toda essa questão da cultura de divisão de homens e mulheres. Então, tipo, ela fica super longe, né, ela com a Naki e as outras meninas lá, enquanto os homens, eles têm, né, que também é até mostrado depois na série, lá na frente, e que, né, elas vão, começam a conversar e falam, tipo, ah, vamos fazer tal coisa, porque eles não estão ouvindo a gente, não estão nem aí pra gente, né, porque tem até um muro ali que estabelece ali, mesmo que tendo algumas mesquitas, né, que elas falam ali, que já ultrapassaram isso, mas ali ainda não. E, enfim, vai... Toda a base da personagem, mostrando que ela realmente tem uma cultura diferenciada. E, se eu não me engano, acho que a personagem acabou até fazendo mais sucesso, primeiramente fora dos Estados Unidos, né? E depois ela acabou ganhando também um sucesso nos Estados Unidos também, porque, se eu não me engano, ela foi um sucesso de vendas, assim, real no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso que estabelece. E uma coisa também que eu lembrei e esqueci de falar é sobre a questão dos inumanos, né? Eu acho, se eu não me engano, aquela última minissérie lá que o Hickman escreveu pra trazer o universo Ultimate de volta, eu acho que o Raio Negro tava vivo, né? Eu não sei se ele tinha morrido naquela série do Morte dos Inumanos, porque eu lembro que eu li, mas eu achei meio zoado, nem lembro quem tanto morria. Mas só lembrando aí que alguns personagens também estavam vivos ainda. Bem, o que o João falou já resumiu muito. O que eu ia falar mais era já aquela piadinha mesmo. E ela foi lá pra uma calorada, uma fumaça estranha, e ela viu coisas que de repente tava poderes. Uma coisa que talvez não seja tão comum pra pessoas em Nova Jersey, mas em qualquer calorada no Brasil acontece. Muitas pessoas. A menos a parte dos poderes. Bom, e assim, ainda nesse arco ainda, o nada normal, então a gente vê, ao longo das 5 edições que tem aí, ela tentando se acostumar e adaptar os poderes. Então demora um pouco, né? Naquela coisa tipo assim, já sou expert nos meus dons e por aí vai. Nesse ponto, lembra até um pouco, mais do que o Homem-Aranha original, o Homem-Aranha que a gente lia no começo, Ultimate, que ele demora pra gente saber tudo que o Homem-Aranha faz, né? Que o Peter Parker demora pra entender todo o seu alcance dos seus poderes, né? E aqui ela vai descobrindo. Então tem uma hora que ela descobre que ela tem um fator de cura, porque ela leva o tiro, mas ao mesmo tempo que ela leva o tiro, ela perde os poderes de metamorfose dela. Então tem essa coisa aqui que os poderes não são, digamos assim, essas suas limitações, não se acumulam, né? Por aí vai. E aí, ao mesmo tempo, ela sofre todas as pressões dos pais, que ela fica de castigo, por aí vai. Na escola ela fica de... que é comum nas histórias de ter isso, né? De ter mais tempo depois da aula. Detenção. Aqui no Brasil não temos essa coisa, né? Mesmo com isso, ela vai insistindo, porque ela acha que é muito importante, porque, em parte, no mundo que ela vive, que é um mundo recheado de super-heróis, e que ela vazia fanfics de super-heróis, por aí vai, ela acha que é importante ser essa personagem, né? E aí, nesse arco que ela vai atrás de uma roupa, ela vai atrás da mãe dela. Mãe, onde é que tá essa roupa, que era uma roupa que eu ganhei antigamente, que, no começo, que acho que ela chama até na tradução aqui de maiô, não sei nem se era um tipo de maiô, mas que lembra aquela que a G. Wilson disse que queria que fosse do uniforme dela, e a primeira versão, e depois o Bruno vai ajudando ela a com o uniforme e sendo tipo o ajudante dela. O Bruno era tipo mais nerdinho, né? Mais inteligentezinho. Então vai ajudando, criando uns acessórios, sendo um personagem de apoio, né? Mas também super preocupado. Como eu falei, ele tem essa coisa de ser ter uma apaixonite secreta por ela. E aí, nesse arco, o grande ação que tem é justamente envolvendo a pessoa mais próxima do Bruno, que é o irmão dele, que é o Vic. Não sei se é Victor o nome, sei lá, Carelli, que é meio que o contrário do Bruno, né? Que o Bruno é todo esforçadozinho, trabalha, divide o trabalho com os estudos e por aí vai. E o irmão dele não, ele é mais da banda Voou e vai se juntando com os maus elementos, se junta com os moleques que estão raptando outros moleques. E aí no final desse arco, o Vic acaba por ter dado errado o assalto, que ele queria conseguir dinheiro e por aí vai, que tenta assaltar a própria loja do irmão. Só que ele esquece do que o irmão tava naquele período lá no negócio lá. Dá tudo errado. Eles prendem, faz o Vic de refém. E aí é a Kamala que vai salvar. Dessa vez já com o uniforme padronizado e por aí vai. E, enfim, acaba o arco, a gente descobrindo que, de alguma maneira, tinha um grupo prendendo esses adolescentes. E esses adolescentes, que tinha um outro cara que era o Testa de Ferro, vamos dizer lá, de um outro personagem misterioso chamado Inventor. E aí a gente vê que tem um super vilão aí surgindo nas histórias. A gente tem um teaser aí na página final, estranho. Mas o Inventor mesmo, ele só aparece no arco que segue... de histórias, não é nem no arco, né? São dois arcos subsequentes, né? Mas que tá no encadernado que em inglês chamava-se de Geração Por Quê. Aqui no Brasil está traduzido como Questões Mil, né? Então tem uma parte da história que é com o Wolverine, que é curioso porque a gente até já antecipou essa parte do Wolverine, né? Mas a Kamala sempre tá procurando alguma orientação, né? Ela tá escondendo todo mundo, mesmo do Bruno, quem ela é. E aí ela não sabe como é ser uma super-heroína. E ela, meio que em determinado momento, os pais dela falam assim, olha, você vai ter que ouvir o sermão do Sheik, da acho que Abdul, né? Uma coisa assim, né? E ela sempre ficava muito receosa, achando que ela vai uma bronca e por aí vai. Ela tenta pescar esses jargões, essas frases de efeito de algumas pessoas, e ela ouve do Sheik Abdul que, você tá fazendo uma coisa boa, tá? Então não vou reclamar com você não quer falar, parece ser importante pra você, por aí vai. Mas já que você não é tão boa numa coisa que você quer fazer, você precisa de um bom professor. E aí é nesse primeiro arco que ela encontra o Wolverine e começa essa trama aí que pra mim, eu acho que é a trama que define por que a G. Wilson pulou aqui nessa história. Porque além de ser uma questão de choque cultural da religião, da origem, da tradição da pessoa e por aí vai, com a América, além de ser uma história em que temos mais uma vez uma heroína tentando se estabelecer, uma mulher tentando se estabelecer, é também uma geração muito nova, que realmente a geração atual, que a gente chama lá de X, eu acho que a última é X, eu não tô considerando a Alpha, mas acho que a Kamala se encaixa na X. Eu acho que é Z. É Z, né? Realmente a X é antes, é Z. Exatamente, tá certo. A Z, e que ela é muito criticada e que é considerada a geração que não vai render nada. E essa geração por quê, né, esse nome desse arco, tem a ver muito com esse novo choque cultural que é isso, Marvel. Só complementando aí, eu acho muito bom esse arco. Na verdade, eu gosto muito da resolução que vai ter no decorrer do arco. Então, eu acho muito bom a ideia, porque ela faz um discurso ali que eu acho muito interessante. Ela e acaba mostrando também um pouco mais da personalidade da Kamala. Porque ela vai, ela fala sobre essas pessoas que elas estão ali, né, se solidarizando ali pra dar a vida delas pra uma causa, porque elas acreditam que elas não servem pra nada. E ela simplesmente chega e fala assim, nossa, como assim? Vocês não acham que vocês servem pra nada? É fácil assim? Se vocês simplesmente vão jogar a vida de vocês no lixo porque as pessoas simplesmente falam que vocês não servem pra nada, enquanto elas vão pegar, e enquanto vocês estão dando a vida de vocês pra salvar teoricamente o planeta, pra essas pessoas pegarem e gastarem mais dinheiro com cartão de crédito e fazem mais, né, mais plástico com mais dinheiro e poluir mais no mundo, e por isso vocês querem doar a sua, né, a vida de vocês pra essas pessoas, não necessariamente criticando, mas realmente porque é uma crítica de pessoas, né, de uma geração pra outra, que não se enxerga, sabe? Tipo, as duas gerações têm problemas sim, mas são gerações diferentes, sabe? Então, eu acho muito interessante, porque realmente mostra que ela é mais decidida, ela sabe, aí ela já sabe muito bem quem ela sabe o que ela tá fazendo, e ela percebe, tipo, problemáticas, e ela simplesmente tem um discurso muito, muito bom, não sei, né, pelo menos assim, na minha ótica, quando eu tava lendo, eu me sentia assim, bem impactado, porque é realmente, tipo, uma chuva de críticas pras pessoas, tipo, ah, porque vocês são uma geração que, né, só ficam no celular e não fazem mais nada além disso. Aí ela pega, simplesmente para ali e fala assim, o que você é bom? Ah, sou bom em fazer tal coisa, sou bom em mexer com computador e tal, com TI. Nossa, então, você vai ser o próximo grande inventor de tal coisa. E você, que você é bom? Ah, sou bom em tal coisa. Ah, então você pode fazer isso aqui. Então, tipo, ela é uma personagem mais bem decidida, ela sabe o que ela quer fazer, e eu acho legal, sabe, tipo, essa desconstrução, assim, da questão desse choque de gerações, né, porque ela seria ali a próxima geração Z ali, que já tá mais conversando com as pessoas também, que estavam até lendo ali o quadrinho ali, né, que era o público-alvo. E eu acho, não sei. Tô defendendo, eu prefiro a geração Super, que veio depois da geração Z. Nem existe essa, Paula, mas tudo bem. A geração que veio depois é a Alpha, que nem o adolescente ainda. João entendeu a piada. Só completando aí, João, tem uma coisa assim interessante. Você falou aí, mas você não citou o que, que o vilão faz e por que ele usa essa geração aí. Vamos fazer um mistériozinho ainda. Mas assim, eu acho interessante isso aí, porque a crítica, e em determinado momento a Kamala pega uma professora que manda eles lerem um livro pra criticar o livro, e ela é a única da sala que se impõe. A Kamala, realmente, por ser uma tradição familiar diferente, por aí vai, e também é um temperamento dela, né? Parece já, como você falou, saber o que, que ela quer. E o que, que o pessoal que critica a geração Z não sabe? Que boa parte do que é que a geração Z é que eles são, na verdade, o produto em que a geração anterior forma. Porque se há uma, digamos assim, um encostamento, se há, digamos assim, redes sociais que impulsionam eles a ficar meio que procrastinando, ou por aí vai, quem é que cria esses produtos? Não é a própria geração Z que cria. Foi as gerações anteriores que criaram isso aí pra que eles consumissem, porque eles estão se portando com o imediatismo do dinheiro deles pra agora. Então nunca houve uma preocupação de como é que a gente vai orientar essa próxima geração pra ela conseguir, digamos assim, se sustentar ou conseguir usar os, como você mesmo falou, né, as habilidades dela, o potencial dela para uma coisa melhor para o futuro. Meio que a culpa que eles jogam para a procrastinação, vamos usar essa palavra aí para dizer essa coisa que culpam a geração Z, ela vem das anteriores, talvez da X, provavelmente, né, que aí seria a minha, por aí vai, que teve esses filhos e por aí vai. Ou que produzem os produtos para eles. É tanto que esse encadenado começa com essa questão do professor, de ela ter um bom professor, é justamente referente a isso. O Sheik lá fala assim, olha, então, você tá meio perdida em se achar, é porque você talvez precise de um bom professor. Então, a culpa, vamos dizer aí, dessa geração Z aí, é a falta de bons professores para elas. E aí volta que a culpa dela está, na verdade, nas gerações anteriores. Na minha, na do Felga aí, porque eu não sei se a gente é diferente, se é assim, que realmente não tem a mínima noção de direcionar esse povo como a gente foi direcionado. Que eu tenho certeza que eu fui bem direcionado e tenho bons exemplos. Já pegando meio que o rebote aí, que eu tô numa vibe meio Star Wars, tem essa coisa de que quem faz o Padawan é o bom mestre, entendeu? Então, eu acho que é essa linha aí que tem a crítica principal desse arco aí. E a Kamala, como ela foi muito melhor orientada pela constância familiar dela, ela tinha mais o que argumentar e falar pros jovens lá. É, eu tenho que concordar contigo que a culpa é da geração X. Mas também não dá pra gente culpar a geração X quando você olha que o carro-chefe deles era Jubileu. Então, a gente sabia que tava dando a fracasso. Vai, vai. E segundo ponto. A geração Z, tudo bem, ela foi muito criticada. Mas depois a gente foi ver que quando tentaram reformular a geração Z pra geração Kai, não ficou muito legal. Aí todo mundo prefere a geração Z. Eu me perdi totalmente aí, porque eu tenho certeza que a geração que vem depois, depois da Z era Alpha. Mas tudo bem, deve ser piadas que eu não entendo. João, por favor, continue. Agora entendi o super. Não, era uma piada da Dragon Ball. Mas eu acho que você complementou bem. Eu acho que nessa parte eu já encerrei. Bom, e aí, só botando um contexto aqui do que o João falou aí de ter um... jogando fora suas vidas. O que é jogando fora suas vidas? Surge um vilão, que aí o Felga acha que é um vilão injustiçado dessa história, que é o clone... Peraí, quem acha que ele é injustiçado é o Paulo. Peraí, deixa eu falar, depois você se responde. Olha só, o clone de Thomas Edison, que teve um cara lá, um cientista lá, que foi criar o Thomas Edison, não sei por quê. Só que o cientista é tão ruim, é tão porco, que ele deixou cair DNA da calopsita dele lá do, da clonagem, lá. Não explica muito como é feito lá esse clone. Acho que pegaram um personagem muito arcaico, Thomas Edison, que pra muita gente tem, digamos assim, os méritos meio dúbios, né? Principalmente quem é fã lá do... como é o nome do outro lá, o que ocorreu? Tesla. O Nikola Tesla, então... Pera, não, só um momento, Coveiro. Só vou dizer uma coisa que ele fez, tu vai dizer que o cara era o maior filho da puta. Ele levava elefantes pra praça pública pra eletrocutar eles pra dizer que a eletricidade era ruim. Então, todo ele matar elefantinho, então, essa pessoa é um filho questionável da puta. Aí, só que o Felga, o problema do Felga não é o Thomas Edison. É ele ter sido uma calopsita. Virou um novo calopsita. Felga, como bom criador de calopsita há anos, ele se achou injustiçado que as calopsitas fossem vilanizadas nessa história. Né, Felga? Bom, mas já que você já falou... E aí, tem que concordar. Eu senti na pele que esse era o motivo do Felga odiar a Miss Marvel, que colocou como maior vilão dela uma calopsita. Apesar de que todo mundo sabe hoje que calopsita realmente são passarinhos das linhas dos psitacídeos, os mais dúbios, vamos dizer assim, de se criar. Todo mundo sabe que o melhor psitacídeo para criar é um H-porn. Mas enfim, vamos deixar essa questão para outro momento. Você é especialista em aves também, agora eu fiquei bastante impressionado também. Não, mas com certeza é muito melhor que uma calopsita. E aí o que acontece? Essa calopsita Thomas Edison... Como diz o Paulo Coveiro, então eu crio os pinchers das aves, então também, é isso? Sim, porque você é tão dúbio na sua criação de cachorro que você cria pincher. Isso já justificaria bastante coisa. Aí com passarinho você cria calopsita. Mas enfim, o Thomas Edison, ele também tem um quê meio de Robotnik da história. Dr. Robotnik, que já traduziram para outro nome agora, que é o quê, meu Deus? Eggman. Uma coisa assim, na minha época era Dr. Robotnik que chamava. É, que é o original, né? O Robotnik, ele pegava bichinhos e transformava e era, o bichinho era energia pra dar vida aos robôs dele. Só que dessa vez ele pegava a energia dos adolescentes, coisa viajada, mas é o que eu entendi da interpretação do vilão, tá? Ele pega a energia dos adolescentes, encapsula os adolescentes e transforma eles em robôs. Seja um drone, seja um robô grande que ataca, seja o que em algum momento chamaram de gatinhos lá. Enfim, é tudo a bateria deles são os adolescentes, que eles acham que os adolescentes é energia desperdiçada. Adolescentes dessa geração, tá? E aí tem esse primeiro arco, que é o Wolverine vê uma das suas mutantes que ia pra escola Jean Grey, ainda chamada de escola Jean Grey. Era raptada, ele resgata a menina, e nesse arco que se descobre que a Kamala era inumana. Que o Wolverine avisa pra ela, ó, você é inumana. Aí manda avisar pra Medusa, e a partir daí a Medusa tem o primeiro contato dela e bota o Dentinho pra ficar de professor dela, né? Vale ressaltar aqui outro problema, Dentinho que parece um cachorro, na verdade, quem conhece o histórico dos humanos sabe que o Dentinho era pra ser um inumano humano mesmo, mas virou cachorro e todo mundo trata ele como cachorro, né? Mais uma nas costas dos inumanos, Paulo. Mudaram isso de novo, porque eu lembro de um X-Factor do Peter David, que o... Como é que chama? Como é um homem múltiplo, esqueci o nome dele. Madrox. O homem múltiplo tava falando... o Madrox tava perguntando pro Dentinho o que tinha acontecido com o Mercúrio. Aí o Mercúrio acordou aí, meu irmão, você tá falando com o cachorro? Ah, o Coisa me contou que ele era um inumano que ia ser tratado como cachorro, aí ele... O cara, não, cara, você caiu no truque do ventriloquismo do cartão. Ah, mas é dúbio isso ainda pra mim, na minha cabeça ainda tá na dúvida. Mas se for pra escrotizar os inumanos, tudo mas, bem. Mas enfim, e aí a partir daí ela meio que já recebe uma orientação, ela de vez em quando vai pra Atila, quando precisa treinar e por aí vai. E aí o arco se estende pra ela começar, digamos assim, a treinar, ficar melhor pra poder derrotar finalmente a calopsita lá, que eu nem sei, ela ia ser presa, a calopsita depois morreu, ficou presa, não sei pra onde foi. Enfim, teve um final traumático e o Felga odeia Miss Marvel desde então com essa injustiça com os psitacídeos aí que ele mais ama. A calopsita, depois desse negócio, ela teve um destino pior do que morrer ou ir pra prisão. Ela foi jogar no Barcelona. Ai, ai, ai. Foi várias piadas aí que tem que ter um background pra entender. Cara, eu acho que essa é o melhor arco desse, vamos dizer assim, desse run aí inicial, né? Dessas 19 primeiras. Ele não vai nem se defender da calopsita, vai concordar comigo mesmo. Eu ouvi uma história que é melhor não dar palco ao maluco, então a gente ignora e segue a vida. E aí, então, é o melhor porque tem todos esses questionamentos, né? Essa questão do conflito de gerações e tal, essa questão de ficar no celular, sendo que eu acho que as gerações anteriores a essa passam muito mais tempo presos tela do que a geração, vamos dizer assim, atual. É, os velhos mais velhos que o que fica, viu? Não, e falando mistura. Então, a gente sabe aí, eu não vou citar nomes para evitar cancelamentos ou briga, enfim. Então, e assim, de certa forma, essa geração, por exemplo, a minha que está tendo os filhos agora, vamos dizer assim, que está com as crianças na idade de 0 a 5 anos, né? Então, ou seja, toda a faixa do... Eu não tenho filhos, mas toda a faixa dos meus colegas que, vamos dizer assim, tem mais ou menos a mesma idade, está com filhos de 0 a 5 anos. A maior parte cria... Como é que faz para criar como é que faz hoje para criar uma criança? Você vai num restaurante, por exemplo, está lá um casal da nossa, sei lá, da faixa dos 35 aos 40... Como é que eles fazem para deixar a criança para estar metendo ela no YouTube, na tela, tal? Ou seja, a culpa é deles. Então, enfim, se eu não me engano, é Montesquieu que fala, né? Mais ou menos assim, não lembro a frase exata. Não é a geração nova que é corrompida, mas a geração anterior que não sabe fazer direito o serviço, né? E a gente tá passando. É o mau professor. Então, depois dessa eu vou embora, cara, porque eu fazendo piadinha de Dragon Ball, aí o cara vem e coloca Montesquieu. Eu tô muito baixo nível aqui, eu tenho que estudar mais. Não, é que no livro Espírito das Leis ele faz uma análise, assim, de várias regras envolvendo vários países, aí tal. É claro, o livro tem lá seus problemas históricos, tá? Mas ele tem uma parte, salvo engano, que ele fala exatamente isso. O problema nunca, vamos dizer assim, não é da geração, é só da geração seguinte, mas começa na geração anterior, né? Se eu não me engano, é Montesquieu, depois eu vou conferir. Então, tem tudo isso, realmente, tem todo esse questionamento e tal. E é engraçado, e assim, ela vai lá, conversa com o Sheik lá, eu não lembro o nome, não é Sheik mesmo, eu não lembro se era Sheik ou se tinha um outro nome. Mas eu acho que era Sheik e Abdul, um negócio assim, o nome dele. E ele fala assim, se você tem disposto a aprender, vai ser um professor. Aí, curiosamente, aparece o Wolverine, que talvez tenha sido, vamos dizer assim, nos últimos 40 anos, um professor de vários personagens adolescentes, né? A gente tem Kit Pryde, aí tem a Jubileu, aí tem a Armadura. Mas ainda talvez a pegadinha foi essa. O Wolverine falou, não, eu já tô todo ferrado, não tenho fator de cura e tal. Liga pra Medusa e fala, arranja aí alguém pra cuidar dela. E aí a Medusa, acho que escolhe o melhor inumano, né? Talvez que, vamos dizer assim, pra ajudá-la, né? É quase que um sidekick dela. Algum personagem que ajuda ela a se desenvolver. Mais pra frente, né? Ela tem um problema lá com os poderes e tal. Ela é levada pra Nova Arma, né? E aí a Medusa gostaria que ela realmente ficasse lá. Mas, ao mesmo tempo, ela não prende, né? Ela deixa, quer ver com... Ela quer ver, vamos dizer assim, ela tomando as próprias escolhas e ela crescendo. Vale ressaltar que a gente falou, né? Na hora que ela tava falando com os adolescentes, ela parecia muito decidida. Mas, ao mesmo tempo, quando ela tá perto da Nakia, ela, que acho que tem a mesma idade, 16 anos, ela é muito mais criançona, né? Do que a Nakia. Né? Isso quando você vê os traços, né, o Alfona, ele faz essa... E assim, como tem aquela questão do personagem transformar no modo super-herói, né? Como o Homem-Aranha era assim, como outros personagens, né? Ou seja, ela parece decidida, tal, lidera aí, dá atribuições para cada uma dos jovens. Os jovens resolvem ali o problema, né? Então, e tem sempre esse... A gente sempre acha a geração... E eu acho que deve ser um questionamento... A geração anterior sempre acha que a geração seguinte é mais mole, né? Tem isso. Mas a gente acaba vendo que, na verdade, os objetivos são diferentes, né? A geração, talvez, atual, ou a geração, que é a dela, né? Porque ela também surge, já é um personagem que tem 10 anos. Ué, né? Então ela já... Minha cabeça é que a culpa sempre é dos anos 90. Então, se a geração de hoje tá ruim, a culpa é porque os professores são os professores... dos anos 90. Mas aí como é dos quadrinhos da desgraça, é também agora. Desculpe se eu ofendi alguém aqui. Não, mas aí a gente é a nossa geração, né, Covid? Não, a minha não. A minha não. Eu tô isentíssimo disso. Olha, o cara tá jogando a culpa no Dilin até hoje. Pra ter noção. Eu acho que a culpa é da geração que acompanhou o X-Men. Se você viu o X-Men, conheceu o X-Men no desenho dos anos 90 e não antes disso, a culpa é sua, viu? Pronto. Não, não, agora não. O Coveiro agora tá dizendo assim: se você conheceu X-Men como X-Men e não como X-Men, a culpa é sua. O Coveiro virou um boomer. É praticamente isso. Enfim, ela já é de uma geração que já tem 10 anos hoje, né? Ela tem 16 dentro de um padrão normal, ela estaria com 26 hoje, né? Certo? Seria a geração mais coisa. Mas, de certa forma, isso é um tema que vai passando pra cá. E talvez esse negócio de a gente começar a colocar a geração tal a tal, não sei o que, vai de tal a tal, eu acho que isso no final atrapalha mais do que ajuda a resolver o problema, né? E aí também fica, vamos dizer assim, aí começa a encavalar a falta de bons professores, né? Porque o Conselho Jedi faliu por causa disso. Faltou bons professores, né? E depois, mais pra frente, o Luke Skywalker tentou, não foi um bom professor, e a gente já sabe o que aconteceu. Então, mas ela quer mostrar o seguinte... Estamos todos na vibe açúcar ainda, né? Mas vamos lá. Eu acho esse é o melhor arco da revista, certo? Porque traz todos esses questionamentos, tá? Acho que é o melhor arco com essa construção, vamos dizer assim, essas, eu não sei, acho que são 12 primeiras histórias, né? Essas 12 primeiras histórias acho que constituem o melhor da revista. Não, vai até a 11, na verdade, né? Então, enfim. Eu acho que na verdade, se você olhar a história da Miss Marvel, a gente dividiu-se em dois arcos diferentes, vamos dizer, dois, três arcos diferentes, mas ele funciona como um arco só, porque os problemas isso. Ainda são sobre questões de geração. Apesar de que a gente achar que o conflito é cultural e o conflito talvez seja de gênero, o grande plot da Wilson aí é dizer que existe um conflito de geração mesmo. E que ela já sabe que, na verdade, poderia ter uma crítica em cima do que ela criou, porque ela estava escrevendo e ela fez isso com essa intenção de criar uma história parecida para pessoas dessa época, dessa geração, que tenham essas dúvidas, esses conflitos, que associa as palavras e os termos que ela usa, os dia-a-dia da Kamala. Não é para aquele que teve uma infância nos anos 80, nos anos 90 e por aí vai. Ela fez essa vista para isso. E aí, ao mesmo tempo, ela levanta essa bola para dizer, olha... Qual é mesmo o problema dessa geração? Por que vocês estão criticando essa geração? Uma geração que tá questionando as coisas e, digamos assim, tá meio perdida, tá meio sem direção. Por que vocês estão botando a culpa nisso? Então, acaba sendo a própria origem do conceito da Miss Marvel barra origem, fechando aqui, nesse arco final, que eu acho que conclui bem, inclusive. E aí os arcos que seguem desse primeiro volume já vai para outro mote, outro plot aí, outra discussão aí que já envolve outro drama adolescente. Paulo, você quer completar uma coisa que não ficou claro? E aí esse outro plot aí que eu acho que cabe pro negócio da Kamala, que ela é muito mais novinha, como falou o Felga, ela é muito mais inocente comparada à Nakia. A Nakia é muito mais presente nas questões de ser uma mulher, de lutar pelas questões das mulheres e por aí vai. E até questiona que ela é muito menina, que a colega dela, apesar de ser da mesma idade, é muito mais menina, né? Talvez pelo jeito que ela ainda era criada. E aí a gente tem, digamos assim, a Kamala tendo o primeiro choque cultural ao se apaixonar dignamente pela primeira vez. E aí traz um personagem novo que vai aparecer aí, que também acabou aparecendo na série, né? Mas antes disso, antes de falar sobre, digamos assim, a vida amorosa da Kamala, né? Desse arco, nesse encadernado que se chama Crushed, né? E traduzido no Brasil como apaixonada, teve uma mini historiazinha aí, bem leve, que é só pra descontrair. Acho que a G. Wilson, ela é fã do Loki, e ele trouxe um arco de histórias pro Loki aqui, muito divertido. O Loki foi, tava naquela fase redentora, né? De adolescente ainda dele, mandou ele pra... pra Terra, pra verificar se tinha algum resquício do inventor, porque eles achavam que o inventor ia ser uma grande ameaça, porque o inventor, o cara que inventou, na verdade, ele era um gênio incubado que poderia, sei lá, fazer uma grande ameaça. Eu não me lembro qual foi o motivo mesmo, mas o Odin com a esposa dele, que era, acho que era a Freya, que tava sentada ao lado dele lá, manda o filho lá pra investigar. É engraçado que, tipo assim, no dia a dia do mundo Marvel dos quadrinhos, né, apareceu um Vink lá em Nova Jersey, é nada, né? Qualquer coisa. Tanto que eles ficam chamando de Vink. Olha, tá lá o Vink hipster, né? Eles nem associam com o Loki agora. É curioso, né? Que a Kamala, mais fã de quadrinhos que seja, ela não associou até hoje com o Loki. Ela chama de Vink hipster que conhece de magia. E aí tem aquela coisa da festinha, tem um lance de trabalhar mais a anarquia, mas a Zoe também aparece aqui. A Zoe querendo dar uma de que não era tão ruim quanto aparentava, né, nessas histórias. Aí tem é ruim porque no Brasil fica Dia dos Namorados, mas lá fora é o Valentine's Day. Valentine's Day é pra dia da pessoa que você gosta. Pode ser um amigo, pode ser um parente, enfim, não necessariamente é um namorado, né? E aí vai desenvolver um pouco a ideia do que o Bruno quer convidar ela pro baile, o irmão dele vive zoando ele, porque por mais que ele tente convidar a Kamala, sempre cai na friend zone, né? E desce o Deus da Trapaça pra, justamente nessa festa, investigar se havia ainda um espião, né? Um infiltrado na escola. E aí ele acaba querendo aprontar, né? Ele meio que batiza o ponche lá de bebida pra todo mundo falar a verdade. Começa uma confusão na escola. E a Kamala que tem que impedir, e ainda faz com que o Deus da Travessura, no final das contas, como compensação pela confusão que ele fez, proteja magicamente a escola. Que vale ressaltar, né? Um dos lugares que o passarinho, não pode chamar de passarinho, da Calopsita. Desculpa, Felga. Thomas Edison, né? Atacou foi a escola dela, né? A Academia Coles, né? Tava sendo reconstruída, e lá vai ele aprontar de novo, então ele ajudou a proteger magicamente o local, que futuramente vai jogar pra alguma coisa. Essa história eu gostei, tá? Acho que acho que o Paulo gostou. Paulo, quer falar alguma coisa sobre essa história? Primeiro, duas curiosidades. Porque quando a Kamala entrou, as Kamalas da vida real, elas costumam ter uma coisa que não é da idade do coveiro, porque o coveiro é um boomer, a gente já percebeu, ele fala X-Man. Então, não sabe o que deve ser, ele provavelmente não sabe o que é chip. Então, quando apareceu... Eu sei, é aquilo que bota no celular. Tá achando que eu não sei? Então... tinham nos fóruns, tinham duas disputas de chip dela com outros heróis que tinham criados mais ou menos naquela mesma época. O primeiro era o Robbie Reyes, o motorista fantasma, que não fazia o menor sentido que eles ficavam em lugares diferentes. Eu acho até que o Rob era já maior de idade, enquanto ela era adolescente. E o outro era o Loki. Aí, porque o Loki também tinha umas outras coisas que eram parecidas com eles dois. Aí, a Jay Wilson, ela viu nos fóruns lá, olhou assim, dá pra fazer com o Rob? Não gosto desse cara aqui não. O Loki é legal, então eu vou botar o Loki aqui na história. Aí fez essa história aí, meio que pra acenar o pessoal, fazer os dois serem amigos. Não ia virar casal, mas pelo menos pra dar esse aceno, olha, vocês queriam ver os dois interagindo, tá aqui, ó. É uma história legalzinha, cara. Eu sinto falta de histórias assim, ser tipo história fechada, que não precisa mudar nada, é só uma aventurazinha simples, pequena ali, com os coadjuvantes e... E tem momentos divertidos, é o que importa. Divertida e misturando personagens que a gente vai olhar e nunca assim, imaginar eles juntos interagindo. Falta essas coisas assim nos quadrinhos atuais, essas coisas mais divertidas, mas, cara, é só diversão, não precisa querer mudar o mundo a cada dois meses, né? Zé Bill Wells maldito. Bom, e aí essa história é fechadinha, mas o principal mesmo sobre a questão, pra trabalhar a questão da vida amorosa da Kamala, vem depois que surge esse personagem chamado Karam, né? Que aí quem viu a série vai associar. Só que aqui o Karam, ele é muito mais filha da mãe do que qualquer adaptação que foi feita aí. O personagem, ele aparece como... digamos assim, um potencial namorado perfeito pra Kamala, porque é amigo da família, quer dizer, é filho de amigos da família dela, esse cara estudou, não sei o quê, e ele é bonito visualmente assim, pra Kamala ficar apaixonada à primeira vista por ele, e ele, de repente, no meio de uma confusão que tem um ataque lá com uma inumana vilã que aparece, uma tal de Kabum, ele percebe que a Kamala se afasta assim, vai trocar de roupa, né, vai usar o uniforme, faz até uma coisa meio super-heroína, de puxar a camisa assim, a lá, Superman, pra tirar o uniforme. E aí, ele percebe que ela é a Miss Marvel, né? E aí ele fala assim, olha, eu também fui atingido pela névoa terrígena, eu também sou um inumano. Aí ele mostra pra ela, então é perfeito pra ela, né? Então ela começa a cada vez mais sair escondido, fugir, fica apaixonadíssima por ele. A única pessoa que é relutante, as duas únicas pessoas que são relutantes pra esse namoro, uma é, claro, o Bruno, que é apaixonado por ela, então fica todo tristonho, porque ela tá de cara, de primeira vista, já tá se interessando por esse cara aí, novo, que aparece. E a outra é o irmão. Engraçado que o irmão tá mais preocupado que os pais, né? Porque primeiro eles pedem pra sair, aí os pais, não, mas você não pode sair sozinha com o menino, né? E aí o pai, mas vou levar o meu irmão. É a Mi, né? A Mi, sei lá, o irmão dela. E o Ami, tem uma hora que lá, quando eles vão se aproximando, vão juntar as mãos lá, o Ami, opa! Aí ele surge na frente assim, e ele tem uma frase que é uma das frases que que acho que a mãe dele usava, não sei se de cunho religioso ou não, mas assim, quando um homem e uma mulher estão sozinhos, a terceira pessoa que surge é, aí diz um termo específico lá, que é como se fosse a terceira pessoa que aparece é o diabo, né, a tentação. Então ele tá sempre lá querendo melar o esquema deles dois, né? Até que no meio desse arco aí, o Karan se mostra, na verdade, um canalha, né? E aí ele é um inumano que tá associado com uma facção que já tinha surgido em outras histórias, eu não me lembro agora se era em Thunderbolts, mas provavelmente apareceu numa das duas revistas dos inumanos que apareceram nessa época, que era o tal do Linhagem, que... É, vale ressaltar, o Raio Negro tava sumido, né? Era aquela fase que foi que Guerra dos Reis, que ele sumiu, uma coisa assim? Não me lembro agora onde tava o Raio Negro. Que era nos Illuminati do Rick, né? A Medusa tava sendo questionada do poder dela, e aí esse Linhagem queria tomar conta. Ela, que tava já sendo treinada em Atlan, totalmente fiel à Medusa, né? E por aí vai. Ficou muito decepcionada com o Karan, porque o Karan, primeiro, tava associado com aquela vilã lá que ela lutou, ou seja, mentiu desde o começo, e começou a levar ela escondida. Primeiro prendeu ela, queria meio que a força que ela se juntasse lá, e aí, quando ela conseguiu finalmente escapar, né? Ficou extremamente decepcionada lá com ele, né? Eles brigaram e tal, e por aí vai. Meio que termina o arco, assim, bem em nota baixa pra ela, vamos dizer assim, né? Seria a primeira decepção amorosa, que é uma coisa que, vamos dizer assim, para o público, que aí sim era o foco da G. Wilson, né? Também feminino, é uma história que tem que ter. Tem que ter uma história de romance, tem que ter uma história que ela queria mostrar ali, de que o primeiro amor nem sempre é aquele conto de fadas, né? Geralmente não é. Só complementando, então, para finalizar do Loki, eu acho interessante que nem vocês falaram que é uma história fechadinha, ela bem divertida, descompromissada, e ainda assim ela consegue ter consequências que depois, né, no último arco ali, se mantém, né? Ele faz o feitiço ali para proteger a escola, né? Para proteger a escola, que eu acho bem legal, e depois acaba prosseguindo ali para mais pra frente. E também, acho que a gente não chegou a falar isso, né? Mas como por ela ser de New Jersey, né? Não tem outros heróis em New Jersey, tipo, ninguém liga pra New Jersey, todos os heróis estão lá em Nova York, sabe? Então ela é a protetora ali de New Jersey, né? Que eu acho que é interessante até pro que vem a seguir, né? Que é uma cidade lá que, tipo, fica, não sei, não tem nada de muito interessante, né? Por isso que é uma vida um pouco mais tranquila, e começa a ter mais essa agitação quando uma personagem, né, ela começa a se ter popularidade ali como Miss Marvel. Parênteses, quem assistiu em algum momento How I Met Your Mother sabe das piadas que envolvem Nova Jersey, né? É como eu faço piada com Osasco pra cima do Felga, seria o equivalente. Não tem nada de errado com Nova Jersey, como não tem nada de errado com Osasco, mas a gente sempre faz piada. Enfim, no arco mesmo de apaixonada, eu acho bem interessante a ideia, né? Porque é uma aventura também simples, eu acho bem tranquila, porque é aquele romance adolescente, sabe? Tipo, quando você gosta da primeira namoradinha, do primeiro namoradinho, enfim, daí você acaba gostando, aí ela tem essa paixão assim, mas ela acredita que ela seja recíproca, né? O cara gosta dela, e é até engraçado que no começo é um parente distante, né, que vai visitar eles, e o pai dela fala, ah, tá vindo o cara tal, né, o seu primo distante lá, que tá vindo hoje pra te visitar. Ela fala assim, ah, mas é um cara tal, aquele menino que como é, cutucava o nariz e mexeu na meleca, alguma coisa assim, não lembro como que era, mas tipo, uma coisa bem nojenta, né? Ah, é, ele? Eu não vou fingir que eu sou simpática com ele. Aí na hora que chega, tipo, ela fica, nossa, né, tipo, o cara cresceu e agora, né, já adolescente, ela fica tipo, nossa, ela fica toda apaixonada. E daí, inclusive, eles gostam das mesmas coisas, né, que né, ela joga lá um jogo que é tipo, um War, acho que é o Warcraft, né, que ela joga ali, e ele também joga. E ela mistura, né, é World of Warcraft, aí virou War of Battle World, uma coisa assim. Eles nunca usam o nome normal, né, é MeTube, em vez de ser YouTube, sempre usa o nome de eu disfarçado. Não sei por quê, porque a Marvel de vez em quando usa o nome normal para as coisas mesmo. Eu acho que depende de quem que... Não sei se é alguma coisa, questão de licenciamento de nomes e tal. Mas enfim, aí os dois gostam das mesmas coisas, ela vai se identificando, porque ele gosta das mesmas coisas que ela gosta. E depois, quando ela descobre que ele é... Que ele também é inumano, né? Ela acaba vendo que ela também não tá sozinha. Mas ao mesmo tempo aparecem outras pessoas que são inumanas ali, né? Que é a outra menina lá. E as pessoas começam a associar coisas negativas aos inumanos. E ela acaba até fazendo um paralelo ali ao 11 de setembro. Que, tipo, todo mundo acabou vendo aquelas pessoas, tipo, por questão de minoria. Toda uma... Né, um povo, ali uma comunidade, ela é atacada por conta de ações de pequenas minorias que são muito mais barulhentas do que as demais pessoas, né, que não fizeram nada. E aí ela pega e fala, tipo, nossa, além de eu, né, como muçulmana, agora eu já sofro, né, como ser uma minoria muçulmana, agora eu vou sofrer como uma minoria inumana, porque pessoas, né, porque minorias ali, poucas pessoas ali estão fazendo mais barulho do que toda a comunidade inumana, né. E eu acho isso muito interessante, porque faz esse paralelo e ela acaba descobrindo também que ele também faz parte das mesmas minorias que ela. Então ele também é muçulmano e ele também é inumano. E ela acaba descobrindo ali, dela vai, né, ela acaba se identificando cada vez mais com ele e acaba se apaixonando por ele. Ele parece ali que tem, gosta um pouco dela, né, pelo menos é que ela acredita aqui. E depois vai desenvolvendo esse relacionamento, enquanto o Bruno também gosta dela e fica nessa de vou contar pra ela, não vou, né, vou chamar ela pro baile, não vou, como é que eu vou contar pra ela? E todo mundo já sabe que ele gosta dela, né, tipo, até o irmão dela já chega e fala assim, ah, porque você gosta dela? Nunca vai dar certo, porque são culturas totalmente diferentes. Você faz parte da cultura, né, sua cultura italiana, você tem lá a sua avó que tem também, é uma pessoa muito ligada às tradições da comunidade italiana, enquanto nós somos muito ligados à comunidade muçulmana. Cara, essa conversa do acho que é Amir o nome do irmão, né? Não me lembro agora. Acho que é Amir, tá? com ele é muito boa, cara, porque o irmão é sincerão. Primeiro assim, ele já sabia, como você fala, né? Aí respira fundo e fala assim, tá, vamos ter essa conversa. Então, a gente sabe que você gosta, mas não vai dar certo. E aí fala assim, se você for nessa direção, tudo que o meu pai, a minha mãe gosta de você, você vai virar um inimigo, vai virar um problema. Porque não é isso que eles querem pra ela, não sei o quê. É muito boa, cara, é muito boa. E traz muito pro que vem pro próximo arco, né? Sim. Mas só uma coisa que eu queria aproveitar essa parte do coveiro. Dá pra ver muito nessas entrelinhas que faz todo sentido a Jay Wilson agora. Cara, eu queria que ela fosse Tante. Não faz o menor sentido ela ser inumana, porque tirou da, assim, do nada. Não, agora existe preconceito com inumano. Foi uma coisa que veio e sumiu, assim, papo. Sumiu com a morte deles, né? Que não sobrou nenhum. É que nem é que foi cancelamento no Twitter, praticamente. Não, vamos. Hoje essa é a semana pra cancelar inumano. Aí de repente ninguém vai lembrar que era inumano na semana seguinte. É, e ninguém sabia que era inumano, de repente todo mundo sabe que é, todo mundo atacando ele, né? Minoria perseguida. E realmente, eu não tinha parado pra pensar e realmente o que o Paulo falou faz todo sentido. Enfim, aí depois tem lá o desfecho junto com essa outra facção, e ela acaba ali cobrindo, enquanto o Bruno, que é um cara que realmente gosta dela, ele para tudo que ele tá fazendo pra ajudar ela quando ela tem, né, o sinalizador lá, aquela pita lá. Nossa, o celular. Tem um código de emergência, né? Que é o código de emergência dos dois, né? Dois bips ligando, uma coisa assim. Aí ele corre, ele faz tudo que ele tá fazendo pra ajudar ela. Eu acho, né? Tipo, é engraçado, tipo aquele triângulo amoroso, onde, tipo, um cara gosta de uma menina, mas a menina gosta de outro cara. E esse cara não necessariamente gosta dela. Enfim, é romance adolescente, é assim, uma coisa bem simples, né? Tipo, é bem explicadinho, bem amarradinho, mas é divertidinho, sabe? Porque é uma coisa simples, não. Nem o Paulo falou, não é uma coisa que precisa, nossa, inventar um novo mundo, inventar um. Não, tipo, uma coisa simples, cotidiana, né? Que você até consegue encontrar ali quem nunca gostou de outra pessoa, que gosta de outra pessoa, sabe? Que não tava nem aí pra você. Ou que não gostou de uma amiga, não gostou de um amigo. Enfim, são coisas ali que é bem próximo de você conseguir se identificar. E no final... O cara e querendo ou não, isso aí resgata o que mais fez sucesso com o Homem-Aranha, que quando foi, que na verdade, na fase do Stan Lee com o John Romita, em que os coadjuvantes tinham tanto história quanto o Peter Parker. Então... É uma revista que finalmente, né, um herói ainda adolescente, mas um herói de uma maneira geral, em que se estabeleceu tantos coadjuvantes quanto o Homem-Aranha tem, e são bem definidos, como você falou, são bem escritos, e tem histórias agradáveis para só curtir, entendeu? Então fazia um tempo que isso não existia. Você não vai encontrar... Eu nem tô acompanhando tanto do Miles Morales, mas é muito mais rico o universo dela, ao redor dela, do que do Miles, por exemplo. E com certeza mais do que qualquer outro herói adolescente que fizeram na época. E que às vezes se preocupa mais em poderes, em luta, do que desenvolver isso. E só pra fechar aqui, o que o Linhagem ele quer tanto com a Kamala é porque ele eu não entendo muito bem qual que é a ideia dele, que ele tem a questão das linhagens, dos inumanos e tal, mas eu sei que ele quer a linhagem dos Khans, né, da Kamala Khan. Aí ela acaba se negando, ela acaba fugindo, aí depois, até o gancho ali pro último arco dessa primeira fase da revista da Miss Marvel, que é que eles vão atrás e ele fala assim, não, mas nós temos outra pessoa que também pode ser inumana ali dentro da família da Kamala Khan, né? E aí que acaba se encerrando. Então, o Kanran, né, aqui ele tá bem melhor construído do que se a gente com a série. Mas ao mesmo tempo, eu não sei como é, como eu também, eu tô igual o Cover, eu não li ainda a parte 2, né, que vai ser um tour aí, podcast. Mas aqui, cara, aquela cena do carro lá é um negócio assim que sabe? Que é algo que, vamos dizer assim, é praticamente, só faltou falar, que aqui fica conhecido como o Dá ou Desce, né? Ele praticamente faz isso com ela. Então o Cameron, pelo menos, né, até essa etapa, ele é muito mais tóxico, certo? E aparentemente não é uma coisa só por causa que o linhagem tá mandando, mas ele parece que gosta dessa, vamos dizer assim, dessa coisa, né? E aí, só pra lembrar, na cena do carro, né, ele dá uma carona pra ela, vou te levar pra escola. Aí lá no meio do caminho fala, não vamos mais pra escola. E ela fala, não quero saber disso e tal. Ele derruba ela, né? E leva lá pra Nova Atlan lá. E até hoje eu não entendi como é que a Medusa permite esse... Não permitiu, né? Eu não lembro muito bem nessa etapa. Aliás, hoje eu acho que eu não... Não, então, isso aí foi outra história, né? A gente tá pegando a rebarba ali, digamos, do momento que a Medusa foi derrotada em algum momento e o linhagem tomou a Atlan, né? Então isso provavelmente tá na revista dos Inumanos, que eu li até uma parte e eu desencanei, né? Eram duas revistas dos Inumanos na época, né? É, então. Uma era do Charles Soule. Saiu de tudo pro negócio funcionar. Né? Não funcionou, né? E a outra, não sei quem escrevia. Belga, tu lembra aquela época que o coveiro tava muito amargurado? É porque tava lendo Inumano. Tá, né? Agora quem tá é o Felga. Pode ser, mas enfim, vai. Eu não vou ler Inumano. Pelo menos não essa revista. E aí, ele pá, leva ela lá pra Nova Átila, cara. E aí, cara, ele faz uma frase, cara, que aí, pô, é um negócio, você vê como o cara é ruim, né? Ele coloca a culpa nela e ela passa a se sentir culpada, que é um sentimento de que muitos abusadores colocam nas pessoas abusadas. Não, a culpa é sua. Quando você entrou no carro, tava valendo tudo. E ela fica, sabe, ela fica desconcertada com aquilo, ela passa a questionar se ela mesmo. Ela fica chateada mesmo de ter gostado dele, né? É um absurdo. Não, e ela passa a se culpar. Ele ultrapassa o limite, a culpada é ela, cara. Sim. Safado, né? Enfim, na série não tem essa... Como é que eu posso dizer? Esse lance. Não, ele é muito mais leve na série do que aqui, com certeza. E ele parece ser um cara muito mais manipulável na série do que aqui, né? Aqui ele parece, apesar de a gente achar, apesar do linhagem... Filha da putice dele aqui foi pra mãe. É, então. E ele, e cara, mas assim, o arco é pra mostrar isso. E no final das contas, o Bruno fica na friendzone mesmo, né? Pelo menos quando até terminar essa primeira parte, né? Ela mesmo, depois, mais pra frente, a gente vai falar. Expõe as razões dela, né? Mas assim, ela fica, né? Encantada. O cara super perfeito, já tava entrando no MIT em várias matérias, gostava praticamente das mesmas coisas. Aí o cara vai lá e dá dessa. Aí depois, na sequência, sequestra o irmão pra fazer aquela maluquice lá também, né? É engraçado que depois o irmão fala, né? Eu avisei, eu tava certo que o cara era um filho da, né? Filha da mãe, né? Então, mas é o ar, vamos dizer assim, é uma questão que tá muito atual. Ainda mais, acho que nessa... Não sei se nessa época aquele movimento, não. O Me Too já tava em alta, eu não lembro agora, né, se foi depois disso. Tem antes, cara, isso aí é 2015, 2016, o Me Too foi 2017. Então, e aí pô, a Gilson coloca essa história, né? E assim, cara, como às vezes os abusadores, eles conseguem deixar, né, a pessoa abusada nessa, ainda fica com esse sentimento de culpa, porque ela ficou com esse sentimento de culpa, né? E depois a relação, né, todo aquele sonho que ela tinha com ele, né, foi tudo por água abaixo. Mas de certa forma, vamos dizer assim, esse coração partido ajudou ela a crescer, né? Ela cresceu, vamos dizer assim, a superar isso e tal, né? Claro, tem todo o contexto de super-heróis, né? Mas soube trazer trazer isso de uma forma, uma situação que é um problema, né? Que é algo que deve ser combatido para o mundo aí dos quadrinhos, né? Essa história, ela teve uma pequena polêmica na época do lançamento dela. É porque vocês sabem que as pessoas, quando querem criticar na internet, elas têm a memória da Dory, do Continue a Nadar. Então, quando saiu essa história, o pessoal simplesmente ignorou esse tipo de trope. Assim, ele existe, não é exatamente uma criação da Jay Wilson. Assim, existem outras histórias de heroínas adolescentes, protagonistas adolescentes, que o primeiro namorado é um sacana filho da mãe. Acho que até nem tão adolescente, se eu for parar aqui pra lembrar, Bridget Jones foi desse jeito também. Assim, o primeiro sempre é meio o filho da puta da história. Mas teve gente que, quando leu, naquela vontade de criticar, não, você está usando o caramba pra dizer que todos os homens muçulmanos são maus e abusivos com as mulheres. Você está denegrindo a imagem dos homens muçulmanos, por aí vai. E você está sendo racista. Mas, gente, eu sou muçulmana. Mas, gente, tem um quatrilhão de personagens masculinos que são legais e muçulmanos nessa história. E vocês estão ignorando todos por causa do negócio. Mas teve esse negócio, teve uma certa polêmica. Mas, assim, também tem muita gente defendendo esse ponto de vista dela. Até porque, como o Felga falou, diferente da série, que simplesmente é uma versão for dummies, feita pra pessoas que têm a memória de uma Dory, foi uma coisa bem construída. E ainda mais em tempos de pré-Me Too também. Não foi tão superficial quanto em algumas outras obras, que a gente pode lembrar. Bom, e aí a gente vai pro último arco de histórias aqui desse volume, tá? Lembrando que, como vocês viram aí no título, a gente é muita coisa pra falar sobre a Miss Marvel da Jay Wilson, não? Seriam mais de 50 edições. E a gente decidiu dividir pelos dois volumes que ela teve, né? Volume 3 de Miss Marvel, que seria essa que a gente tá falando agora. Vamos deixar o próximo volume 4. E por que teve essa divisão aí de volume 3 pro volume 4? É porque tivemos as Guerras Secretas do Jonathan Hickman, né? Então, enquanto todas as revistas estavam em outras realidades, se alterando, mudando coisas diferentes, teve algumas revistas, principalmente como essas do caso da Miss Marvel, em que precisava de mais história antes de um novo soft reboot, vamos dizer assim, contar mais dela. Então, essas revistas ganharam o título de Last Days Of, tá? Que aqui no canal virou Os Últimos Dias da Miss Marvel. Os Últimos Dias antes do reboot lá das Guerras Secretas, né? O soft reboot, vamos dizer assim. E aí, essa história, acho que em 5 partes aqui, já pega imediatamente depois dessa decepção da Kamala Khan. Teve uma coisa bastante curiosa que tomou a atenção minha e do Felga aqui, porque eu achei que tinha sido até um erro da Panini, sei lá, alguma coisa desse tipo. E não sei se ainda foi ou não, porque não sei se ela prestou atenção, tá a Kamala lá comendo um hot dog, né? Um dogão, como tá dizendo aqui a Panini. E ela, a princípio, né, como acontece assim com os judeus, ela, como mostra até na primeira edição, ela fica tentada, mas ela não deveria estar comendo carne de porco, né? E aí eu fiquei pra lá e pra cá, em dúvida e tal, pesquisando, e é um detalhe bastante sutil, vale ressaltar que aqui quem volta a desenhar é o Adrian Alfona, né? O desenhista do primeiro arco, das primeiras histórias, e a gente vê que na plaquinha aqui do cachorro quente tem um tal de um casinho tipo kosher, né? Que eu tinha pesquisado que na verdade existe uma versão de cachorro quente que não é de carne de porco para o pessoal, por exemplo, que é muçulmano, que eles chamam o hot dog halal dog, uma coisa assim. E aí é feito só com frango, só com produto de frango. Aí, rapidamente, Fel, um parênteses aí, esse kosher aí significa o quê? Pra nós, eu e o pessoal que tá ouvindo entender, que não é parte da comunidade judaica. Bom, quando a gente fala, tem os halal pros muçulmanos e o kasher ou kosher pros judeus, seriam, vamos dizer assim, os alimentos certificados, né? Não sei como é que é certificado isso pelos muçulmanos, mas no caso dos judeus, salvo engano, né? Não sou também especialista nisso, mas salvo engano, quem certifica são rabinos, né? Ou seja, são alimentos que são certificados, que estariam aprovados para o consumo. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, além da relação das carnes, né? Você tem uma série de questões envolvendo o preparo, né? Não pode ter sangue, o animal não pode morrer, não pode ter sido morto de determinada forma. E tudo isso, vamos dizer assim, esse preparo da carne, ele passa por essa certificação e ele ganha isso, certificado de kasher ou kosher, né? Ah, Felga, então, muito obrigado, porque agora finalmente, quem foi que aprovou o Guaraná Dolly pra eles sempre colocarem no comercial? Qualidade e A gente sabe, então, aqui que a Kamala, então, tá, digamos assim, afogando as mágoas, mas ela não caiu em tentação de comer carne de porco aqui, tá, gente? Que é uma coisa que eu me assustei na hora. Então, tá afogando as mágoas aqui com hot dog, vários aqui, ficou a barriga até cheia, quando acontece a incursão na Terra. Aí, você tem um podcast da gente sobre guerras secretas, de 2015, que, enfim, tem vários artigos no site, pra você entender. Mas a incursão era só a vista de Manhattan, né? Só moda de Nova York. Por quê? Porque tudo acontece só em Nova York. Então a Kamala, quando viu aquele desespero de pessoas passando pela ponte pra lá, foi atrás pra ver. Usou os pezão dela lá pra criar uma tensão superficial na água, né? Feito os calangos que nadam sobre a água, ou os mosquitos, por exemplo, quando andam sobre as águas assim. Atravessou lá o rio, viu lá a incursão de uma terra com a outra, voltou e ficou preocupada. Tipo assim, tá esse pandemônio aí e as pessoas estão vindo pra Nova Jersey, por abrigo. Né? Porque lá eles não viam essa... É como se fosse um eclipse, sabe? Você só vê determinado ângulo. Mas enfim, o que acontece é que ela decide que tem que proteger. Aí acontece uma série de infelicidades aí na coisa, né? Uma delas é que o Karan, junto com a tal da Kabum, rapta o Amir, né? O irmão dela. E aí, como falou aí o João, né? Era ele que eles queriam como alvo. Que de alguma maneira, o linhagem que queria formar esse exército de novos inumanos, de neo-humanos, né? Que eles chamavam, raptou lá e queria expor. De uma maneira forçada, o Amir a névoa terrígena pra ver o que ia acontecer com ele, né? E como diz, tinha 50% de chance de virar um inumano ou não. Aí o Karan avisa pra ela, mas sabe que ela tá nessa dualidade aí, dividida, de proteger o resto da família dela, os amigos, enfim, Nova Jersey em si, e ao mesmo tempo não conta pra ela onde ele tá, né? E aí a gente vê uma coletânea de situações aqui nesse arco de histórias, e como é que seria o fim do mundo, que assim, aconteceu a Guerra Secreta, as pessoas tão desesperadas, mas nunca se colocou tão claramente assim a perspectiva do povo mesmo quando tá perto, enfim, do fim do mundo, né? Deve ter isso acontecido várias vezes em Nova York, com os ataques alienígenas, com várias coisas. Mas sempre mostrava ele salvando e por aí vai. E aqui mostra meio que em 5 edições um plano de ação pra Kamala proteger seu povo. Então a primeira coisa que ela pensa, as fundações da escola são novas e foram protegidas por ataques contra robôs gigantes, que tenha sido atacada pelo robô lá, a mando do inventor, né? Também tá com proteção mágica do Vic Hipster, que era o Loki. E quando acontece de uma gangue lá, que tava fazendo baderna, querendo roubar as coisas, tentar chegar perto, uns monstros malucos do Loki aparecem pra espantar as pessoas, né? Então, umas cenas meio malucas, assim, divertidas. Mas a gente vê aquela preocupação também de o que é que vai fazer. Aí o Bruno vai ligar pra não sei o que pegar água, pra pegar comida, não sei o quê. Ela vai até os pais dela pra proteger os pais. E no meio dessa confusão, a pessoa que ela mais admirava, que ela inspirou do nome, é a Capitã Marvel, aparece pra ela. Inclusive com um uniforme cinza, muita gente não entendeu, mas foi naquele momento em que tava tendo até uma divisão entre as equipes lá. Aí, de repente, a Capitã Marvel começou a se usar esse uniforme cinza numa das revistas dos Vingadores lá, do Hickman, né? Meio que, sei lá, um stealth, um uniforme furtivo, né, que falam, né? E aí ela vem lá pra meio que, talvez, assim, não sei qual era o contexto da cabeça da Capitã Marvel. Não, o lado dela nunca ficou claro, né? Mas talvez, ciente que o mundo ia acabar, ela queria ver a menina que se inspirou nela em algum momento pra cuidar da cidade. Aí meio que tem essa aventura, né? Eu acho que a Jill Wilson falou assim, pô, eu talvez tivesse o plano de fazer isso mais pra frente, mas eu não sei se a revista vai voltar depois da Guerra Secreta, deixa eu botar a Capitã Marvel, a Carol Davis aqui mesmo. Então tem esse momento deles salvar algumas pessoas, ao mesmo tempo batendo uns caras lá que estavam lá aprontando, tem até um momento trágico que a Kamala vê que não pode salvar todo mundo, né? Aí bota aquela coisa bem sensível de ter um monte de gatinhos que ficou preso numa casa com as rações jogada no chão, que o dono teve que se salvar, deixou os gatinhos lá pra morrer, né? A gente não pensa nisso, mas na perspectiva das Guerras Secretas, muita gente, entre aspas, morreu, né? Morreu, depois voltou, mas morreu, né? E aí ela coloca tudo isso, tem finalmente o resgate do Amir, né? E aí supostamente o Amir desenvolve os poderes, mas ao mesmo tempo a Capitã Marvel diz que aquela não eram névoas terrígenas. O Amir, de repente, desenvolve tipo um campo de força, né? Uma coisa assim, parece ser isso. Mas ficou um mistério pra depois, porque, primeiro o Amir ajuda lá batendo um Karan. Vale ressaltar que em momento algum ficou consciente pro Amir que a Miss Marvel era a irmã dele, né? E ela tava tentando ao máximo deixar as coisas em separado lá. E aí a gente vê que o Amir, né? Ela tava com muita raiva do Karan. E aí ele solta o verbo dizendo que ele é um filho da mãe, que mexeu com a irmã dela, não sei o que, sei o que lá. E a menina até fica assim, nossa, o Ami realmente gosta de mim. Eu nunca achei que ele gostava, né? Eu achei que a gente brigava assim e achava uma debilóide. Mas ele gosta de mim e tem orgulho de mim, por aí vai. Enfim, se resolve essa história do Karan, não sei se vai ter continuidade aí, a gente fala isso no volume 2. Mas, enfim, a família volta a ficar reunida, o Ami se junta, também cansado. Fica uma parte muito legal, dizendo que o Ami que nunca quis ser essa história de superpoderes, não é a linha dele. Para outras pessoas pode até ser, mas ele não quer. Como eu falo, não é todo mundo que tem esse dom e não é a coisa dele. E aí termina depois, assim, as pessoas lá, os amigos dela todos reunidos, ela tendo que proteger. Tem uns momentos engraçados, assim, entre os personagens ali naquele abrigo, né? E aí termina a última parte. Página no momento em que a gente pensa assim, pô, será que ela finalmente vai ficar com o Bruno, né? Porque o Bruno meio que se abre pra ela, ela meio que tava fazendo de tudo pra não entender isso, ela mesmo deixa claro que assim, eu tava entendendo, mas não queria entender, mas aí ela dá meio que um tempo assim, olha, não, pra mim não é agora, eu tô com muita coisa na minha cabeça e pra mim eu preciso de um amigo, não do namorado. Aí meio que tudo clareia porque supostamente o mundo acabou aí, mas não acabou, a gente sabe que não acabou. É um arco de histórias que pra mim foi atravessado, assim, é divertido de ler, mas que ele não foi atravessado por um evento. Então, não sei se teve umas coisas que acabaram sendo corridas demais por conta disso, né? Até como o Cobeiro mencionou, ela fez parte lá do... Só um contexto aqui. De uma série de revistas que o último arco era o Last Day. Sinceramente, de todas, eu acho que foi a melhor, porque a Jay Willow, ela foi a roteirista menos egocêntrica dessa galera. Porque todos os outros que fizeram isso, sabe quando você passa aquela sensação de que, na verdade, você... escrevendo uma história contra gosto, você quer dizer, meus personagens são melhores que esse do Hickman, uma coisa assim? Porque no Loki, o cara usou a história pra dizer, não, esse meu Loki, ele vai dar um jeito de sair do multiverso inteiro e vai esperar a nova interação do próximo multiverso pra não ser destruído nas Guerras Secretas. O Dan Slott lá com o Surfista Prateado fez a mesma coisa, não, o Surfista Prateado saiu da existência e esperou o universo multiverso ser reconstruído pra voltar. O Wing, quando fez lá os Poderosos Vingadores, não, na verdade os Poderosos Vingadores foram os caras mais valentes e poderosos durante aquela batalha nas Guerras Secretas, a primeira edição das Guerras Secretas, vocês que não viram como eles foram geniais e maravilhosos. Ninguém viu nada porque era um bando de bucha. Aí, assim, quanto a Jay Wilson, não, ela fez, é a que melhor se encaixa com a história, porque pegou como o Cobeiro falou, pegou a perspectiva que quase nenhuma história comenta, que é das pessoas como o Búrbio, tá vendo aquele negócio acontecendo, não sabe o que tá acontecendo, tenta desesperadamente tentar resolver isso. Tipo, é a coisa mais próxima disso que eu consigo ver, lembrar, é Marvel, máximo, quando a gente via o Homem-Aranha quando era melhor escrito, de vez a gente via, sei lá, a família da Tia May ou a Mary Jane, assim, de longe alguma coisa tava acontecendo com Peter, pela televisão, alguma coisa assim. Mas isso era o máximo esticando que a gente via de vida, repercussão de pessoas normais a eventos super-heróis. Então, só por isso, valeu. E também porque, ok, eu gosto do pouco Killen, pau no cu do Dan Slott, mas os três foram extremamente mimados e egocêntricos nesses Last Days. Sim, eu aproveitei pra falar o Last Days porque eu não aguentava mais deixar isso. É o que vocês falaram, né? Pegou a perspectiva, né? Junto dela e das pessoas ao redor. E você vê que a Wilson trabalha... Ela coloca, vamos dizer assim, é um arco de conclusão, né? Se fala, como ela falou, eu não sei se realmente... Não sei se estava na cabeça dela se não ia voltar, se ia voltar, enfim. Mas se você pegar uma história fechadinha mesmo, né? Acaba de uma forma muito boa mesmo, essa primeira parte, né? Vamos dizer assim, daria... Olha, se a série tivesse pegado mais elementos dessa primeira parte para poder fazer, teria ficado melhor, talvez, né? Mas ela conclui muito bem, no meio daquela, vamos dizer assim, daquela confusão, né, que é o, vamos dizer assim, esse evento cataclísmico, que era o, vamos dizer assim, a incursão, né, e um evento, e uma incursão que a própria Capitã Marvel vira pra ela e fala, não sei se a gente sai dessa, né, mas enfim, a gente tá ali tentando, né. O pior é que a Capitã Marvel não queria dizer pra ela, né, mas assim, ao mesmo tempo não consegue mentir, né, tipo assim, vai acabar tudo bem, a Carol não consegue consegue dizer, não, vai acabar tudo bem, vai dar tudo certo, ela não consegue mentir. Não, é, na verdade é uma assim, vamos dizer assim, o universo Marvel, né, Nova York é destruída e reconstruída, né, a cada 6 meses, né, normalmente tem 6 meses. Na perspectiva de grande evento aí que era coisa, entendeu? Então, não, assim, mas esse evento... Que seja era... de uma coisa só, e aparentemente a gente não sabia na época se ia ter um reboot ou não, porque dava a entender que podia ter um reboot, muita gente nos rumores falava que poderia ter, né, poderia ser o fim mesmo, né? E querendo ou não, da perspectiva de alguns era, porque também, vamos dizer, pro Miles Morales, não era mais o multiverso dele, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que também que a Terra meio também não era mais a mesma, né? Foi uma misturada lá, sei lá, né? Não, é. Foi, querendo ou não, foi muito mais com repercussão do que outros eventos cataclísmicos da Marvel. Então, é como a gente chamou, foi um soft reboot, né? Não começou do zero, mas teve algumas mudanças significativas, né? Mas ela termina muito bem, aí tem um momento lá de filme Bollywood, né? Que é todo mundo dançando, coisa e tal, né? É assim que a gente faz as coisas em Nova Jersey. Aí começa todo mundo a dançar, que Deus maluco lá. Tá acabando esse dançando. Assim, bom, acabar mesmo, né? Tal. E um ponto que a gente acabou, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, não precisou de uma grande tragédia para surgir uma grande heroína, certo? Normalmente os personagens são construídos à base de tragédias. Morreu o pai, morreu o tio, morreu não sei quem, morre, mata a família inteira. E aqui, cara, você constrói uma grande heroína sem precisar fazer essas coisas, sabe? Partir para isso, né? A G. Wilson, ela consegue construir uma personagem com valores, tal, responsabilidade, né? Sem precisar, vamos dizer assim, ter a morte do tio Ben, né? Vamos dizer assim. E aí, uma das cenas mais legais é quando a mãe fala, né? Olha, eu sei que você é a Miss Marvel desde o começo, certo? E ela fica, não, mas eu escondi tal. Não, eu sei, tal, já tinha, tal. E assim, a nossa preocupação é que quando você saía, é que você tava fazendo coisa errada. Quando percebeu que você estava fazendo coisas boas, é que aí a mãe até se sente aliviada, né? Isso virou um mote, inclusive, pra ela desde o começo, né? Que ela fica em dúvida, o que é que eu faço? Não faço ou não faço? Ela fala assim, mas... Acho que foi não sei se era no sermão do Sheik, ou se foi o pai dela que disse que ela ouvia do pai, que, na verdade, na dúvida, se for pra ajudar alguém, você faz, entendeu? No final, pra ajudar as pessoas, não tem a dúvida, que é pra fazer. Então, foi meio que virou o mote dela, de ela fazer assim, é pra ajudar as pessoas, então vou fazer. E aí tem uma outra fase que eu nem lembrava que tinha sido tirada dos quadrinhos, que ela disse que o pai dela falou, que aí levaram isso pra série, em algum momento, o pai dela falando, né? Que o bem não é uma coisa que você é uma coisa que você faz. Isso. Então, em algum momento, tá meio perdido aí, acho que no primeiro arco de histórias, que ela diz que o pai dela fala, né? E aí ela se pega nessa inspiração e realmente usa essa frase aí lá na série. Só que aí o pai fala mesmo. E aí você tem uma personagem, vira uma heroína, certo? Sem precisar daquelas tragédias base que que a maioria dos autores precisam engatilhar, né? Pra poder, vamos dizer assim, o personagem agora que é o ponto da virada dele pra ele virar o herói, certo? Conseguiu, a Wilson conseguiu construir uma heroína sem precisar, vamos dizer assim, usar esse clichê, esse artifício. E quando termina, né, que é o vamos dizer assim, aquela cena branca, que acontece, acho que, vamos dizer assim, todas as histórias daquela época da Marvel terminavam desse jeito, né? Que mesmo que acho que não receberam o título Last Days, não sei se todos receberam, acho que não, né? Só algum, não lembro se todos os revistas receberam. As Last Days, os últimos dias, das revistas que não fizeram realidade alternativa. Então teve umas que as histórias terminaram, ia terminar talvez com esse esbranquiçamento aí, no começo da Guerra Secretas. E aí elas viraram revistas alternativas. Mesmo estilo de A Era do Apocalipse, né? Elas mudaram título, enfim, criaram nome e ficaram por 5 edições assim. Quem não optou por ficar assim, por exemplo, a Miss Marvel, não fazia nem sentido ela criar 5 histórias de uma Miss Marvel alternativa. Não tinha nem histórico pra isso. E aí ela virou esses Last Days. Então são poucos os casos, geralmente de revistas que estavam começando. Não, só esses 4. Nem todos estavam começando. Tinha alguns que realmente não queria... o personagem dele no, lá no Guerra Secreta. É um arco muito bem construído e termina muito bem, né? Você fica naquela dúvida, né? Porque fala, né? Não, não é o meu momento, não quero namorado, tô cheio de coisa, tá? Preciso de um amigo e tal. Mas fica aquela, vamos dizer assim, um olhando pro outro, né? E aí tudo fica branco. Então, ou seja, o Wilson termina muito bem esse arco dela, né? Só pra complementar também, eu gosto bastante da interação que tem ali no final e até a cena que tem todo mundo dentro da escola, né? E tem até, pegam até a Zoe e acabam mostrando ele a personagem, ela acaba tendo uma redenção aí, tipo, nível Flash Thompson, né? Que depois de um tempo o pessoal amenizou ali de ser tão babaca ali. Obviamente ela não era tão babaca assim, mas ela, né, que nem você falou, dava umas alfinetadas ali, ela não é uma pessoa tão legal assim. E aí mostra que na verdade ela gostava ali, tá, né? Achava a Kamala interessante, achava a Kamala uma pessoa legal e tal. E ali elas até ficam amigas, né? Enfim, aí tem aquela cena, né, de todo mundo dançando e tal, a mãe dela falando, tipo, ah, que sabia que desde do começo ela era a Miss Marvel, tipo, era meio óbvio, né? Tipo, ela usava a blusa que a Kamala usa o tempo todo, tem o símbolo da Miss Marvel, sabe? Tipo, se o Peter andasse com uma blusa do azul e vermelha, do cheia de teia, sabe? Enfim, aí depois na cena final também com o Bruno ali, eles finalmente se declarando, né? Que acho que é o ponto principal ali da série, finalmente se declarando pra ela. E ela já mostra que ela tá muito bem resolvida, sabe? Ela fala que não, ela não tá pronta ali. E mostra como que a personagem ela sabe onde que ela tá, onde que ela já conseguiu se encontrar ali nesse momento, né? Enfim, eu gosto bastante desse final. Eu só sinto depois que tem uma quebra quando acaba voltando ali no, né, no próximo podcast, quando vocês forem falar. Eu sinto que tem uma quebra só, né, entre as histórias, mas era, tipo, foi uma coisa de todos os títulos na época, né? Mas aqui. E eu acho que só fica uma ponta solta, né, que depois mostra também que lá que o inventor não era o Edson, era o cara que tava indo lá pra cadeia, ele pega e dá um close ali na cara dele de que ele ia fazer alguma coisa mais pra frente e pausa aí, mas eu acho que foi o único cliffhanger aí. E eu, assim, acho que também um destaque positivo é a interação entre a Carol Danvers e a Kamala, né, tipo, ela toda empolgada, finalmente conhecendo o ídolo dela, né, a pessoa que ela se inspirou pro nome, né, até sobre a identidade ali visual dela, sabe, ela conseguiu conhecer a pessoa que ela simplesmente admirou a boa parte da vida dela. E é muito legal, porque ele mostra que ali ela também tá aprendendo, obviamente, mas ela já tá muito mais determinada, né? Que nem a Carol, ela vem pra Nova Jersey, tipo, como eu falei, ninguém vai pra Nova Jersey, sabe? Mas ela veio pra lá. E ela veio e veio pra ver a Kamala dela. Fala, tipo, ah, eu tô voltando lá, mas daí a Kamala vai, vamos ficar só uma horinha juntas pra gente, né, ajudar aqui. E mostra, tipo, a interação entre essas duas gerações, né? Que, tipo, uma passando um manto ali da outra ali, ela vendo que realmente quando tá em boas mãos. Porque ela vê que a Kamala é realmente uma pessoa que já tem, assim, uma certa experiência, que já sabe como, né, tá atuando. E ela fala, fiquei sabendo, né, que tem a menina aí usando meu manto e queria ver quem que era. E, né, ela vê ali e ela acaba se impressionando muito com a Kamala, né? E que depois, no futuro, acaba tendo até uma inversão, né, na Guerra Civil 2, mas daí é pro próximo. Pois é, a gente, pra fechar esse volume aqui, né, a gente só vai pontuar. Como é o primeiro volume e várias coisas foram levadas pra série, eu acho que a gente vai dar um geral aqui sobre umas comparações do que foi pra série que realmente impactou e também falar sobre a presença dela em outras mídias, né? É, antes de passar pra série aqui, eu queria falar que a Kamala acabou de todos aí. O pessoal só lembra que o Miles Morales é que tá num jogo aí, mas a Kamala também tá no jogo dos Vingadores. Tudo bem que esse jogo do último dos Vingadores muita gente não gosta. Eu, na verdade, não jogo nenhum. Flopou. Mas ela tá com um dos personagens. É, bem mesmo. É, mas aí, enfim, ela é um dos destaques, né? Eu acho que é o único personagem de geração que tá lá, entre vários que poderia ser escolhido. Tem outros no jogo. Eu acho que tem a Kate Bishop e também tem a Jane Foster. Mas assim, sim, ela sim. É que é porque é contada na primeira. Mas ela é a primeira, na verdade, que entra já no começo. Sim. Essas outras foram com DLC, que é uma coisa que o pessoal diz que compra depois. Enfim, não sei como que funciona. E, então ela tem esse impacto aí. Ela entrou nos desenhos dos Vingadores aí depois. Que, enfim, a Disney comprou, ela deu uma modificada. Muita gente criticou enfim, que acabaram muito prematuramente aquele, que realmente é muito bom, aqueles Vingadores dos Mais Poderosos Heróis da Terra, pra começar o Avengers Assemble. E aí acho que ele muda rapidamente o nome aí pra alguns nomes diferentes, assim, dependendo da temporada. E numa dessas temporadas a Miss Marvel é uma herói adolescente que se junta aos Vingadores. E fica um bom tempo. Começa a ficar boazinha as histórias quando ela tá lá, sabe, do desenho. Depois teve também uma série de histórias que muita gente não entende, mas é mais voltada realmente pro público feminino que gosta de desenho e de super-heróis, que é aquelas dos Guerreiros Secretos. E aí ela tá lá no meio, e que tem a Aranha Fantasma, é quando a Gwen ganha o nome de Aranha Fantasma, de Ghost Spider, inclusive. É, tem a Kamala, tem a América Chaves, enfim, tem um monte de heroínas adolescentes com alguns heróis novos, da mesma geração que aparece nessa série. Aparece também a Tremor, né? Ela vira, na verdade, a meio que uma espécie de tutora delas pra ensinar algumas coisas da gente da SHIELD lá, pra quando elas têm as missões da SHIELD. E fora isso, enfim, culturalmente ganhou destaque. É, muitas vezes, acho que teve um caso clássico em que houve um muro em que começaram a atacar, lá nos Estados Unidos, atacaram os slams, alguma coisa desse tipo. Ocuparam o slã, os nazistas, uma coisa desse tipo no muro. E aí, em resposta, não sei, a gente virou notícia isso, botei no site em algum momento. Aí eles transformaram essas pichações em, assim, que eram ataques ofensivos, colocaram umas artes da Miss Marvel no local. Se por acaso, enfim, eu não postei isso no site, depois eu coloco isso no link aí, na chamada do... na postagem do site em que tiver esse podcast, tá? Então se você tá ouvindo a gente e não sabe de o que eu tô falando, vai lá que vai estar esse link aí. Então ela virou realmente um movimento, sabe? E teve também muitos prêmios na época, ou pelo menos indicações. Então, por exemplo, o Eisner, ela teve umas 5 indicações ao Eisner, não sei se ganhou, acho que não ganhou nenhuma, mas ela ganhou, por exemplo, o Hugo Awards, que foi um prêmio equivalente aos quadrinhos pro encadernado, né, o não, nada normal, mas ela foi indicada como nova série, a roteirista G. Wilson também indicada, a capista, que é o capista, né, que é a Jamie McKelvey, o desenhista, enfim, toda a série foi, teve também indicação pro Harvey Howard, né? E depois, os volumes que vieram depois, não só o primeiro, também foram indicados e foram ganhando indicações e alguns ganhando, inclusive, a premiação em si, né? Enfim, até 2019, que é onde eu tô pesquisando aqui, teve várias indicações e premiações da série. Ou seja, não foi só um estopim do primeiro ano, entendeu? Ela foi se mantendo como referência ao longo de pelo menos meia década, vai. O pessoal muitas vezes critica até, mas agora a revista dela foi cancelada. Pô, a quantidade de revistas de histórias da Marvel, que naquele auge, que eram publicadas normalmente e foram reduzidas a séries, minisséries, são muitas, entendeu? Mas vale ressaltar que mesmo a revista mensal sendo cancelada, a gente teve minisséries a todo momento. E quando ela não estava numa minissérie, ela estava como um personagem, vamos lá, dentro do universo lá do Homem-Aranha, que o Zeb Wells puxou ela pra ela ser uma interna não, chamam de interna, mas é uma estagiária. Do Norman Osborn, né? Mas só falar que, assim, o impacto é grande, sabe? Enfim, e aí a gente teve também, finalmente, a série do ano passado, e que, pra mim, minha opinião, né, teve alguns elementos que foram levados que são muito bons, eu acho que a ideia foi muito boa, mas, assim, as modificações pra amenizar, vamos dizer, qualquer crítica, feito amenizar com o Amir. Ele não é tão conservador, religioso conservador como ele é na série. Ele é muito mais cara legal, muito mais ameno, por exemplo. O Karan, ele não é o vilão que ele é aqui. Ele é um menino que, na verdade, teve a mãe lá influenciando ele mal, sabe? E algumas coisas que foram levadas que acabaram amenizando o impacto que essa revista tem. Então, é um caso bem clássico, a minissérie, de que o quadrinho é realmente, né, a fonte, o material original, é muito, muito, muito, mas muito melhor do que a adaptação. Dá tempo de consertar isso? Ainda dá, sabe? Tendo volumes lá pra frente, volumes, assim, novas temporadas pela frente, dá pra trazer essas histórias. Como eu falei, espero que a Marvel agora modifique um pouco a estrutura criativa dela pra deixar mais sólidas as séries e não parecerem apenas filmes gigantes divididos em 6 partes, sabe? Bom, vou passar pra vocês aí darem suas considerações finais aí. Só pra começar pela série, eu acho que concordo com você, eu acho que a série tem coisas boas e coisas bem ruins, e você pode ver claramente, o que foi tirado do quadrinho é bom, o que eles colocaram a mais ali ficou zoado, ficou estranho, que nem colocar aquela Dimension Moore, todos aqueles outros, aquela origem da Kamala, que tipo não serve pra nada, só pra colocar um, como é que eu posso dizer, é um, sei lá, tipo um evento apocalíptico, porque precisa ter aquele super, né, aquela super sensação de, nossa, meu Deus do céu, vamos sair todo mundo aqui na porrada, sendo que isso aqui não é esse personagem, quando você tem esse personagem de ser realmente uma adolescente normal, que vai lá, gosta de meninos e tá se descobrindo, descobrindo os poderes, aí sim você se sente ali que a série ela tem tipo uma vibe ali que corresponde com a personagem. Quando ela sai disso, eu acho que ela desanda totalmente, fica super esquisito. E como você falou, eu acho também que eles podem consertar isso, por mais que tenha ficado estranho, tipo, parece que ela tem tipo 35 origens lá, tem um poder que vem de uma dimensão, mas ao mesmo tempo ela é mutante, enfim, ficou meio estranho, mas eu tenho assim, boas. Nesse ponto, pegar os quadrinhos agora. Ela é mutante, mas eu também é inumana, então tá bem. É, agora ficou. Já mantém na loucura. Inclusive, a Irmã Vilã, ela também tá escrevendo agora, né? O quadrinho que tá saindo agora no, da Miss Marvel, a nova mutante lá. E outra coisa que você falou também, concordo, né? Tipo, agora ela tá com minisséries, mas hoje, pô, realmente são pouquíssimos personagens, né? Que conseguem segurar séries contínuas. Então, só emitiu os medalhões ali. E olha lá, tem alguns personagens que nem assim também estão se mantendo por muito tempo, né? Mas no geral, eu gosto muito da personagem, como você falou, acho que ela se tornou realmente um parte do movimento, realmente uma quebra ali do padrão, né? Ela consegue ali realmente trazer muita representatividade para muitas pessoas. E mesmo para pessoas que não são da cultura, né? Conseguem se identificar por questão de ela ser uma menina mais jovem, menina que gosta de quadrinhos, que gosta de super-heróis, que é como a gente, sabe? Tipo, que se apaixonou por alguém, ou que se, tipo, tem problema na família, ou que fugiu da casa pra ir numa festa que queria muito. Enfim, coisas simples, sabe? Coisas do dia a dia. E acaba transformando ali a personagem realmente no mais humana, né? Que essa que é a essência da Marvel, a diferença da Marvel de realmente o personagem mais próximo da humanidade, assim mesmo. E eu acho que é realmente uma das melhores personagens que trazem muito por tempo, sabe? Tipo, que realmente teve o destaque, ela foi realmente planejada. Entregaram aquilo porque ela teve um bom roteiro, teve uma boa arte, teve um bom direcionamento e conseguiu chegar onde tá. E eu acho que, eu não lembro quem que comentou uma vez. Tipo, se ela fosse realmente mutante, talvez ela até poderia ter caído no esquecimento. Não sei, na verdade, né? Porque quando você é mutante, você entra lá em 35 equipes diferentes e de repente ninguém mais lembra dos mutantes que estão criados. Cara, talvez esse diferencial aqui. Assim, me diga um personagem mutante que tenha tido uma revista solo de longa duração, assim, que não tenha sucumbido a entrar na equipe X. Não tem. Não tem. Não tem, simplesmente, não tem nenhum. Todos acabam caindo pra equipe X. Os dois únicos exemplos de personagens solo longevos que tiveram séries contínuas que duraram bastante é o Wolverine e o Nate Grey. O resto é tudo restolho, que só depende da equipe. Ai, vai, Felga. Depois dessa, eu sabia que ele ia lembrar do Nate Grey em algum momento. Então, vamos dizer assim, é uma personagem que, vamos dizer assim, por enquanto, né, e eu espero que continue, ela continue, vamos dizer assim, estabelecida, né? E agora, com o novo status atual dela, acho que até isso fica um pouco em risco, né? Porque, enfim, pode acabar se perdendo no meio lá daquele bando de, vamos dizer assim, no restante do universo X, né? Mas, enfim. Mas ela até agora tem sido, talvez, junto com o Miles Morales, né? Vamos dizer assim, a personagem mais bem-sucedida dessa geração nova. A gente até citou outros casos aí no podcast que não tiveram o mesmo estabelecimento, né? Infelizmente, né? Por exemplo, na parte dos games, né? Ela ficou num jogo que realmente não deu certo. O jogo começa com ela, na verdade. Na verdade, toda a construção do jogo parte da perspectiva dela, né? Então, as primeiras fases é a perspectiva da Miss Marvel, ela ganhando esses poderes com as Terrígenes, passeando lá no parque dos Vingadores, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, o jogo não deu certo. Nem depois que eles fizeram um acordo com a Sony para liberar o Homem-Aranha, o jogo conseguiu dar certo. E assim, mas enfim, é uma personagem muito bem construída e a gente espera que nos próximos momentos ela consiga se consolidar mais, né? Vamos ver aí agora tá com o filme chegando, né? Vamos esperar que esse filme seja diferente dos outros fracassos que a Marvel teve ao longo do ano, né? Bom, pessoal, então assim, esse podcast, a gente já falou ao longo dele aqui, é uma primeira parte, a gente vai ter mais um outro, e tudo isso é porque, enfim, tá chegando aí as Marvels em novembro, então a gente resolveu dedicar ao longo desse mês aqui de outubro, né, esses podcasts, que é uma coisa que a gente já tava devendo, né? Então, se você ainda saber mais das histórias dela, então fica ligado que a gente tem uma segunda parte vindo aí em algumas semanas. Então, até o próximo Nominata 66 e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.